Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Tudo que eu joguei, que eu já bati, é bom. Só impresso depois que eu terminar de zerar Kingdom Hearts. Mas se você trocar pelo Chrono, a gente conversa. Tudo que eu joguei, que eu já bati, at last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. His heart has become a part of mine now. I had given in to the darkness. How am I going to face everyone? My name is Nominee. This Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Why do you have the Keyblade? It's time to keep my shot, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Kairi, remember what you said before? I'm always with you too. I'll come back to you. I promise. I know you will. E eu já. Vocês já estão começando a sua centésima, trigésima, segunda edição. Isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para dar continuidade ao mês especial de abril no Baixo Frente Soco. E depois do episódio da Disney e episódio da Square, vamos unir essas duas, foda-se, essas duas empresas, essas duas publishers, para falar sobre a grande fusão e o grande jogo que transformou esses dois universos num bacanal foda que nós já conhecemos. Kingdom Hearts! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Já diz a música gospel, qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Exatamente. O Mamute! Pluto, volta aqui, Pluto! Não vai embora, não! Volta pra gente! O Brooks! Esse podcast me prometeram de aniversário, meu aniversário foi há um mês, então eu digo hoje parabéns pra mim. Parabéns, campeão. Um mês e 4 dias atrasado, mas é o meu podcast aniversário. Parabéns, Brooks, parabéns. Obrigado. O Pombo! Quer dizer... E a Jéssica, que não tem nickname de CS, porque o Ilapis não quis que a gente criasse um. Vocês não estão vendo, mas nós estamos todos aqui de cosplay de ursinhos carinhosos. É verdade, eu tô de Iwa. Com o poder do amor. Só pra não contar, cara. E é isso aí. Nessa semana nós vamos empunhar a Keyblade, a espada que não faz o menor sentido. Vamos aventurar em luz e trevas, abrir os portões do Kingdom Hearts e lutar contra hordas de Heartless e Nobodies. Vamos mergulhar no universo mais louco que mistura Disney e Square e descobrir por que essa é, de fato, a série de maior sucesso da Square desde hoje. Ou não. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mail! Os Ewoks carinhosos, né? A Disney podia comprar os Ewoks carinhosos também, né? Então. pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Epa! Así es María, tan caliente fría. Así es María. Ya, la, la, la, la. Uepa! Um pasito para trás, uepa! Pra ficar contextualizado, esse assunto de Rick Martin surgiu porque eu fui mandar a primeira mensagem pra Rebeca e escrevi uepa! E aí, é lógico que eu respondi: um, dois, três. Vai lançar esse merengue, Maria, na leitura de mesmo, mais pra soco. Tá vendo? A espontaneidade se perde, mas se retorna aqui no texto. A gente fez uma introdução linda, gente. Espontânea, maravilhosa, e ele não gravou. Pois é, a culpa é minha, a culpa é do Sol. Culpa é sua. É verdade, culpa do... Pois é, se tudo bem, tô aqui de novo, que agora a minha função oficial nesse podcast é substituta do Senhor da Eternidade, quando ele não puder gravar. Na verdade, acho que agora é o contrário, né, Rebeca? Porque se for pensar do jeito mais... Dos últimos seis, acho que são cinco com você e um com ele. Então, bom, já tá bem claro quem é filler e quem a não gente é. A gente agora tá num troca-troca, eu e ele. Então, o primeiro e-mail é do Shin, que fala o seguinte: sobre o podcast da Square Enix, pra ser sincero, eu não gostava de RPGs quando era menor. Eu achava idiota demais você atacar e depois ter que esperar sua vez levando porrada dos inimigos, igual xadrez. Isso e o fato de só morrer. Mas sei lá por que depois eu passei a gostar desse tipo de jogo. Talvez foi o fato de começar a entender as histórias e toda a capacidade de customizar os equipamentos. Soube aproveitar os RPGs da Square pra Super Nintendo no emulador. Chrono Trigger, Final Fantasy 4, 5, 6, Super Mario RPG e tantos outros de outras desenvolvedoras. Star Ocean eu só joguei pra PSP, assim como Valkyrie Profile. Um jogo da Square de Super Nintendo que poucos conhecem é o Live Alive. Live Alive. Na verdade, acho que é Live Alive o nome desse. Live Alive, Live Alive, Live Alive. Tem que ver como é que eles escrevem em japonês. A gente comentou sobre ele depois que terminamos de gravar, Shin. A gente parou a gravação, ficamos eu, o Senhor da Eternidade, o Inimigo e o grandioso Mussi, o Mussi. O tempo ficou. É Live Alive o nome desse jogo. A pronúncia é Live Alive. Muito bom mesmo. É tipo aquele filme Cloud Atlas, né? O Live Alive. Raibo Araibo. Raibo Araibo. É isso mesmo. Ele segue aqui dizendo que traduziu uma porrada de mangás da Shonen Gangan. O Shin tinha um grupo de tradução de mangás há uns... Olha! Há até uns 4 anos, aí até 2008 talvez um pouco menos. Acho que o dele acabou um pouco antes do meu. Acabou não, né? Meio que entrou em sono profundo. A história da Square Enix está procurando a mina de ouro, pra mim soa como balela. E o tal remake de Final Fantasy VII que tanta gente quer? Aposto que ia vender muito, mesmo que um monte de gente ficasse de mimimi dizendo que acabaram com o jogo e tudo mais. Pra mim, todas as desculpas que deram até agora não passam de migué. Vamos ver agora se o Versus 13 vira mesmo Final Fantasy 15 e se vai ser melhor que o 13 e todas as suas continuações. É, cara, o Final Fantasy Versus 13 tá competindo com The Last Guardian, né? Com a parte 3 do Half-Life 2. E com a figura do inimigo. Sim. Mas eu acho que de todos eles vai ganhar a formatura do Ninja Inimigo, hein? Talvez, hein? O Diego se formou. Tô apostando. Diego tá semi-formado. Ele tá na venceu aí a disputa interna. Fênix lá na frente. É, e ainda mais na semana em que a gente, hoje, né? Hoje é quarta-feira que a gente tá gravando, teve aí a notícia, né? Do Link to the Past remakeado, que é outro jogo e que não é ao mesmo tempo, enfim. Pro 3DS, essas pataquadas todas, cara. É a crise de criatividade foda mesmo hoje em dia. Ah, peraí. Eita, gripe, todo mundo com gripe, que maravilha, hein? Posso ler o próximo e-mail, então? Pode subir. O Noob. Sobre o cast 131 Square Enix, lembro de passar horas jogando Front Mission, que foi e ainda é um dos melhores jogos de estratégia por turnos. Gostei de Final Fantasy VII e, apesar de achá-lo ótimo, tenho que admitir que o gráfico envelheceu muito, o que desanima muita gente a jogar. Final Fantasy Spirits Within sofre o mesmo que Final Fantasy XIII. É o filme, né? Sim. É uma experiência boa. Cara, aquele cara do filme... Como é que é o nome mesmo do protagonista que fica com a Aki? A mulher, a Aki Ross. Não, do outro. O outro protagonista. Protagonista. O outro protagonista que é o par romântico dela. Aki é o cara de cabelo castanho, né? Ele é tipo Ray. Nathan Drake, não Ray é? Ray Edwards. É o Ray Edwards. O Ray. Ele é tipo um Nathan Drake. Acho que com a voz do Alec Baldwin, né? É. Ele é uma morenão, bonitão, Drake Styles. É isso que de vez em quando me dá nó na cabeça. Eu fico pensando no Alec Baldwin, mas eu lembro da voz dele hoje em dia. E, uh-huh. e talvez em 2001 a voz dele ainda fosse um pouco mais jovial. Até porque esse Gray foi modelado a partir dele, né? Então ainda era. Oi? Tipo, ele era magro, cara. Alec Baldwin era magro. Olha. Caraca. Uai, mas não. Tem certeza que foi modelado a partir dele? Ah, tem uns traços, né? Porque o personagem não, mas, é muito mais bonito. O personagem é muito mais bonito. Ah, mas é porque é CG, né? Mas é. O Alec Baldwin era galã, cara. Ele não é. Não é a coisa essa. Esse velhinho gordinho. Porém, ainda galã, né? Velho galã. Que ele ele é um coroa galãzinho. Ele. Eu acho que esse Gray parece muito, assim. Alguns traços muito rasos, assim, lembram o Drake do Uncharted. Sabe o que eu acho que ele é, na verdade? Olha só, você vai concordar comigo. Ele é uma mistura de Nathan Drake com Chris Redfield. Com Chris Redfield. Mistura o Chris com o Drake e dá ele. E um pitaco de Mass Effect, né? Do Shepard, talvez. Do Shepard, exatamente. Ah, gostei, curti. Um Nathan Drake mais Chris Redfield com a pitada de Shepard dá o Gray. Pode ser. Acho que a Square poderia ter feito, pra salvar esse filme, teria ter feito um jogo com esses personagens. Acho que eles teriam salvo esse filme. Ou não, não sei. Pô, eu gosto do filme. Eu acho o filme bom, tá? Eu só... Eu também gosto. Só eu tenho o DVD dele. É, pois é. Eu vi aí na sua estante. Só acho que ele não precisava ter se chamado Final Fantasy, né? Podia ser só Spirits e Fim, né? Dos produtores do jogo Final Fantasy. Pronto, acabou. É. Mas enfim, aí o Noob falou que o Final Fantasy Spirits Within sofre o mesmo que Final Fantasy XIII. É uma experiência boa, mas fica ruim ao levar o nome de Final Fantasy. É o que você acabou de falar. E isso é tudo. Um abraço e até o próximo podcast especial, que, creio eu, é um plano para dominar o mundo. Tá certo. Esse negócio, sabe que essa parada de abril quase foi pro ralo, né? Porque eu falei isso com o pessoal em janeiro, fevereiro, sei lá. Aí eu pensei, porra, até abril eu jogo Kingdom Hearts. E aí foi chegando fevereiro, março, meu PlayStation 2 eu nem consertei. Eu falei, cara, não vai dar. Aí eu falei pro pessoal, cara, esquece a porra de abril, vamos fazer outro mês. Aí o Nish Inimigo lembrou que eu tinha falado já no programa qualquer. Aí teve que cumprir. Mas beleza, tá certo. Tá certo. Falando, rapidinho, falando em jogar no ralo, eu lembrei que agora o senhor está com o Xbox aí. Estou. Você podia jogar Halo Reach, que é um jogo muito legal. E eu não tô sendo irônica, eu tô falando de verdade, eu acho muito legal. Eu vou jogar todos os Halo que saíram até. Faz um live streaming do Reach. É, eu tô comprando um computador aí esse mês e vou comprar uma placa de captura e vou providenciar isso. É, vai ser uma maravilha. É, e em relação a abril, desse mês especial, aguardem em novembro. Fala galera do Eu Gosto de Jogos, aqui é o Senik e gostaria de dizer que adorei o episódio 133. Tá certo, ele tá mandando um e-mail sobre o episódio que ainda vai sair semana que vem. É isso que eu curto. Vamos ver se ele adivinha qual vai ser o tema. Dossiê, que como consequência me deu uma nostalgia sinistra relembrando os tempos de Super Nintendo e PlayStation 1. Até aí poderia estar certo, tá? É, lembro que me apaixonei pelo Secret of Mana. Não, já errou. É, quando joguei para o Super Nintendo, tinha uns 10 anos de idade, entendia nada de inglês. Mesmo assim, joguei por tempos. Logo no PlayStation 1 com Legend of Mana, que é outro action RPG que fez com que perdesse horas e horas do dia. Queria pedir um grande favor de vocês, façam um podcast sobre Magic. E um grande abraço e beijo na bunda. É, o Magic a gente tem só que combinar aí com a Debs, o Crusher, o Goku e a galera que tá jogando Magic aí, o Phelps também, pra fazer. Mas tá nos planos sim. Fica tranquilo que vai sair. PS, Lápis, o Roku Turoken é muito massa, rapaz. Valeu pela indicação. De nada. É, seja bem-vindo. Olha só, vocês conseguiram converter mais um para a religião de Kenshiro? Sempre. O salvador do fim do século. Inclusive, o meu projeto Kenshiro voltou, fazer cosplay. É, já perdi 3 quilos, tá? Faltam mais 17 agora. Falta mais 17 e falta também você ficar bombadão, né? Não, pois é, cara, é que tá. Quando eu fiquei com 70 quilos certinhos, eu falei, cara, agora emagreci, agora é só ficar bombado. Eu tenho que ganhar agora uns 20 quilos. Eu ganhei os 20 quilos, só que foi do barriga. Esse que é foda, essa porra. Eu consegui o peso que eu queria, mas do jeito errado, no fim. Mas no lugar errado. Tá certo. Ai, tá bom. O próximo e-mail é do Pizza Logan. Olha só, uma pessoa nova aqui no e-mail, Pizza Logan. 34 anos. Olha, legal, que geralmente a gente responde a galera de 15, 18, tá? Não, legal. Rebeca, tá proibido falar de que o pessoal é novo, porque eles não gostam. Rolou um... Ah, é verdade? Não pode. Mas por quê? Porque eu falei que nem todo mundo que tivesse 15 anos era obrigado a conhecer Mamonas Assassinas e tomaram isso por ofensa. Tananã. Então, o Pizza Logan, velho, de 34 anos. Ele é mais velho que o Daigo! Olha só, uma pessoa mais velha que o Daigo. Achievement Unlocked. Daqui a pouco, além das pessoas de 15 reclamarem, as pessoas acima dos 30 também vão reclamar. Ele pode ter chutado errado. A gente só não sacaneia quem tá na faixa dos 20, né? Pelo vídeo. É. Enfim, sobre o cast, sobre o quase impecável cast 131, um adendo que é importante. Vocês esqueceram de mencionar um jogo de relevância à Squaresoft, o jogo The Bouncer, que é aquele jogo que você tem os três seguranças, leões de chácara de boate, e ele é um beat'em up, né? Sim. O The Bouncer foi o primeiro jogo da empresa para então nova plataforma PlayStation 2. Foi o primeiro jogo beat'em up da empresa, até então conhecida pelos seus JRPGs, que depois veio a se destacar como o misto dessas batalhas em Kingdom Hearts, e foi o primeiro jogo a ter duas opções de áudio e legenda, em inglês e japonês, no disco, muito devido ao agora novo grande espaço de armazenagem, o DVD. De resto, excelente cast, continuem com ótimo trabalho, eu abraço a todos. Eu só tenho um comentário a fazer sobre o The Bouncer, que vai muito em cima daquilo que eu já falei sobre o Tetsuya Nomura, né? Que é o character designer do Kingdom Hearts, é o diretor do Kingdom Hearts, e ele é o character designer do The Bouncer também. Pega o protagonista do The Bouncer, o Sion, e depois pega uma foto do Sora, coloca um do lado do outro, e tente não achar incríveis semelhanças. É a mesma pessoa. É a mesma porra. E depois ele fala das ideias, é a mesma coisa. É a mesma pessoa. É tudo igual. O Squall também. O Squall ainda usa roupa diferente, né? A diferença é a roupa. É, pelo menos. Agora, o Sion, o Sora e o Tidus, cara, bermudinha com jaquetinha, manga curta por cima, cara, não cola, cara. Não, eu acho assim, eu acho que eles têm um estoque, assim, de personagens default, e eles só vão mudando a skin a cada jogo, entendeu? É igual aquela época. A base, a estrutura é a mesma. Aquela época de beat'em up dos jogos de Super Nintendo e Mega Drive, que o protagonista era sempre um cara de jaqueta marrom ou de camisa branca e calça jeans, sacou? O Axel e o Axel e o Cold, iguais, né? Mesma coisa. Aí no Rushing Beat e naquele jogo até que é da Konami, se não me engano. É, tem um cara de jaqueta Policenauts, talvez? Tem um cara de jaqueta marrom no Policenauts? O Policenauts, né? Ele foi modelado a partir do Mel Gibson. Bem máquina mortífera. Mas talvez não seja Policenauts que eu esteja falando. Na verdade, não é Policenauts, não. É um outro jogo. Tá confundindo. Era um jogo pra PlayStation que até o Ninja Inimigo tem. Tinha o da Konami? Talvez não fosse da Konami. Era um jogo de beat'em up que ele tinha e que ele até contou no nosso episódio 18 que o irmão dele arranhou CD no chão, assim. Mas, não. Enfim. Mas era bem esse mesmo jeitão, assim. Caras muito idênticos em jogos parecidos, assim. Ou, nesse caso, caras criados pelo mesmo character design. O que importa é que esse Tetsuya Nomura tem a criatividade de uma criança de 3 anos, minha opinião. Mas ele tá melhor que eu, então eu não posso falar por ele. Ele é tipo o Masami Kurumada. É tipo isso, cara. Ou o Rob Liefeld, como bem cunhou o Tengumaru no nosso episódio. Aqui fala o Paladino. Você terminou de ler? O e-mail terminou, né? Terminei. Aqui fala o Paladino, e depois de muitos meses sem escrever, principalmente porque esquecia de escrever, torno a elogiar o trabalho de vocês e dar minhas impressões sobre o assunto. Paladino estava lá no Baixo Frente Pizza também. Pode ser Eu também estava lá no Baixo Frente Pizza, tava, né? Rebeca estava. Tem Rebeca e Crusher, tem fotos que comprovam. Mas vocês não podem ser ouvidos, né? Vocês não falaram lá no na gravaçãozinha aqui. A gente estava tímido. Pois é, quarta-feira de noite, aí saiu uma gravação do Baixo Frente Pizza, ouvam. Antes, sobre a abertura, ouvi a música um pouco receoso. Que porra de filtro mágico das trevas é esse que vocês colocaram? E aí vi que era o Rodrigo Rossi. Parabéns aqui o nosso colega. Parabéns mesmo, obrigado, Rodrigo. E vai gravar toda semana agora. Excelente pick, excelente escolha de tema, dado que a Square mora no coração de muitos ouvintes como eu. Nem precisava ter o pretexto da comemoração de 10 anos da Square Enix. Qualquer hora é hora de falar de jogos bons e marcantes. A estrutura que vocês deram ficou ótima. Citaram muitos títulos, comentários curtos. De fato, não havia necessidade de aprofundar-se neles, e pertinentes. Pra mim, o MVP nesse episódio vai pro senhor de idade, Daigo. A experiência dele em quase todos os títulos foi valiosíssima. A lição que fica pra mim é que minha lista de jogos pra jogar antes de morrer só aumentou. Prioridade pro Final Fantasy Tactics 1.5. Ele até terminou o e-mail perguntando onde é que achava isso, mas depois ele mesmo mandou um e-mail dizendo que achou, até mandou o link aqui do insanedifficulty.com, que a gente vai linkar aí na postagem. Um grande abraço, relaxa na disciplina, e aí, meu nariz escorrendo. Vai, Rebeca. O LGP, esse cast é o LGP mesmo? É, né? É isso mesmo. O LGP esse cast sobre jogos da Disney, o anterior, o penúltimo cast, ao que, nossa, me enrolei toda aqui pra falar, peraí. Tá certo! Ele está se referindo ao cast 130, né, da Disney. É isso aí, eu acho que é. Tá bom. É isso mesmo, é isso. Nossa senhora, parece que eu bebi aqui, mas eu não bebi. Bebeu! Não bebo. Tá certo! Esse cast sobre jogos da Disney foi muito nostálgico para mim. Voltei no tempo de quando varava noites pra zerar fitas alugadas, como Mickey, Circus, Mystery e o jogo do Pateta. Ainda não conhecia a saga Illusion do Mickey e nem sabia que tinha Aladdin pra Mega Drive, mas já me corrigi e baixei para emulador. Obrigado pelas boas dicas. E vai rolar um cast sobre jogos de terror? Tivemos aí o episódio 31, se não me engano. 31. É a primeira participação da Rebeca no nosso querido podcast, que foi chamado O Horror de Sobreviver. Eu tô cagando umas regras com números aqui, mas eu acho que eu não errei nenhum até agora, não. Acho que é o 31 mesmo. Foi a minha estreia, né? É, foi a primeira participação da Pepsi aqui no Baixo Fred Soco. Eu acho que foi o 31 mesmo. E a gente falou de jogos de... Não são de terror, né? Mas tangencia o assunto. É um tópico pra estudar. Ele disse aqui no... E tem também o podcast sobre Silent Hill. Se você gosta de Silent Hill, a gente fez um... É, eu vou ficar devendo o número, não lembro. E teve o de Resident Evil também. Também teve. É, ele falou que conheceu a gente aqui pelo podcast Tanguinha, e é isso aí, né? Tanguinha Corp, nossos aliados, gente fina da galera. É... KPP, sou guri novo, nascido em 90. Tá, não é novo assim, né? Tem 23, não é tão novo. Né? Minha namorada nasceu em 90. Tá me chamando de Papa Anjo? É, não responde. E comecei a jogar Super Nintendo em 96. O Nintendinho era só uma lenda pra mim, mas tenho muitas lembranças dos três jogos Mickey Magical Quest, com sua mecânica de foda de roupas do Mickey. Também joguei Aladdin no Super Nintendo e lembro que... Peraí. Com sua mecânica foda, não com sua mecânica de foda. É, falei errado. É isso aí. Presta atenção no que você tá falando aí. Tá certo, ainda mais que é Disney, né? Mickey, família. Pois é. Tá certo. É isso, é família, peraí. É, ele achou o Aladdin Super Nintendo fácil, que zerou em um dia. E o Goof Troop Bar é o jogo de SNES com os melhores quebra-cabeças que tenho lembrança. Se bem que os jogos... SNES? Os jogos que eu jogava não tinham quebra-cabeças. Até hoje eu lembro que foi tão difícil passar do quebra-cabeça que abriu uma porta no último chefe daí. Não, esse é Pato Branco, né? Não é... Enfim, não sei de onde ele é também. Um abraço aí pro KVP. Um abraço, KVP. Ué, acabou? Acabou já? É isso? Acabou. Ih, rapaz. Então acabou, né? Acabou. Caraca. Ah, Acabou. Que música é essa mesmo, hein? Acho que rola de colocar também agora aí. Cara, eu nunca lembro essa música. Não lembro de quem é, não lembro se ela tem alguma letra além de acabou. Rapaz, não é daquele... Ricardo Chaves? Não sei, procura aí. Não é aquele mesmo cara que tava... Há tanto tempo eu te quero do meu lado, nossos caminhos mal avisados. Me cante contigo pra ganhar todo mundo que esse nosso amor... É o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. Porra, esse cara, por que esse cara sumiu, cara? Ele era muito bom, cara. Pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. É o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. Depois que a gente teve uma grande discussão sobre a Disney e sobre a Square nos episódios anteriores, não tem como a gente não falar da grande união entre essas duas empresas, ou foda-se, que foi o Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, o tema mais pedido pelos ouvintes junto com Mass Effect. Mass Effect vem por aí, fica calmo, vai ele sair. Junto com o Halo. Junto com o Halo. Mas eu queria pedir... Junto com a formatura do Ninja Inimigo. Aí, muito bom. Mas vamos começar aqui porque existem aquelas pessoas que não conhecem, não entendem muito bem, ou tem aquela magia do preconceito com Kingdom Hearts. Eu queria perguntar pro meu amigo aqui, Mamute. Fala. Eu queria que você fosse explicar pra uma pessoa que nunca jogou, nunca viu, qual é desse Kingdom Hearts? O que tem nesse Kingdom Hearts? Kingdom Hearts é a magia, cara. É pura magia Disney e o poder das espadas. Não, sério, Kingdom Hearts é bom pra caralho. Se você não jogou, toma vergonha na cara, vai jogar. Porra. Jéssica, eu queria perguntar pra você, quando você foi conhecer Kingdom Hearts, a primeira vez que você foi jogar, o que te chamou a atenção? O que te atraiu nessa mistura louca entre a Disney e a Square? Acho que o que mais me atraiu foi constatar que não era uma besteira, como tudo levava a crer, né? Porque é o tipo de coisa que você ouve falar dos seus amigos, assim, não, mas vai jogar Kingdom Hearts, aquele joguinho lá que você joga com o Sora, com o Donald, com o Goofy. Porra, tem como você pensar, pô, deve ser um jogão, não. Então, cara, mais é o RPG da Disney. É exatamente isso, cara. E eu digo mais, quem fala assim, o jogo é bobo porque tem o Pato Donald, moleque. Meu irmão, o Pato Donald é foda pra caralho. Pra caralho, porra. Passei a respeitar muito depois do jogo. É engraçado que as mesmas pessoas que reclamam do Donald bobo no Kingdom Hearts são as que falam, Maui Maulard é muito bom, o jogo. Engraçado, né? E eu acho que vale a pena como um tapa na cara de quem diz isso, porque muitas pessoas ouviram o nosso podcast da Disney e elas mandaram, meu Deus, como é foda o jogo da Disney. Como eu gostava de jogar com o Mickey no Castle of Illusion, com o Donald no Quackshot, como eu gostava com o Pato Donald no Goof Troop. Aí vem no Kingdom Hearts, a pessoa fala, não, é pra criança. Eu aproveitar isso, vou perguntar, Pombo, você acha que Kingdom Hearts é pra criança? Não. É assim, eu sou até meio suspeito a falar, porque eu sofri desse mal aí do preconceito, entendeu? Na época eu era muito mais criança do que eu sou hoje, não quer dizer que hoje não seja, eu sou criança pra caralho ainda, mas assim, na época, eu tava naquela época da autoafirmação, e pá, eu não vou jogar esse joguinho aí do Pateta e do Pato Donald. Pato Donald? quando tocou o Pato Donald, moleque, eu sou muito fã do Pato Donald. Primeiro porque é uma ave, né? Então já começa a empatia, mas... também, isso tem tudo a ver, mas assim, no DDR, eu só dançava Macho Duck, porque o Pato Donald é foda pra caralho, então, assim, eu resolvi dar um voto de confiança aqui em Kingdom Hearts por causa do Pato Donald, e não quer dizer que eu era infantil. Tu tem muita raiva do Botafogo, né? Que o Donald é mascote do Botafogo, e não do Vasco. Eu não sabia disso, cara, mas o He-Man é mascote do Vasco, então... É verdade. Mas é engraçado, porque essa história de ser pra criança e pra adulto, eu lembro da primeira vez que eu joguei Kingdom Hearts, eu tava na faculdade, joguei Kingdom Hearts 1, e tava achando maneiro, engraçadinho, jogar com o Pateta, com o Donald e tal, só que, e aí entrou um fator que, se eu fosse criança, não teria graça, que é uma graça nostálgica muito maneira, não só por, tá revisitando o mundo da Disney, que é legal, todo mundo aqui via desenho da Disney, curti pra caramba, legal, se você pensar que você tá numa história paralela com, com Tarzan, com Alice, não sei, mas não só isso, a nostalgia também pelo lado gamer, de quem jogou todos vários Final Fantasy. É, verdade. Pegando agora, começando minha vida, tô começando a ver agora um monte de filme na Disney que não tem nada a ver com o filme do Kingdom Hearts, não joguei nenhum Final Fantasy, não sei, esse é um fator do jogo que pra mim é muito importante e vale muito, que não ia fazer parte. Encantada, Enrolados. Mas é engraçado, lá, pra você falar isso, porque os mundos da Disney que estão presentes no jogo Kingdom Hearts, em qualquer jogo, são mundos antigos da Disney, são clássicos Disney. Você não encontra nada mais recente, você não encontra, Incríveis, Monstros S.A., Encantada. Tem nada da Pixar. Tem alguma coisa da Pixar? Não tem nada. Eu acho que, eu me arrisco a dizer que a coisa mais nova que tem da Disney lá é Lilo Stitch. Ah, tem Lilo Stitch. Tem a Noiva Cadáver também, não tem? Não, tem? Não, mas não, isso... Não, não, não Noiva Cadáver não. Não tem não é Noiva Cadáver. O que tem é o... Nightmare on Elm Street. Isso. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Noite de Jack. Isso aí. Não tem nada da Pixar e, na verdade, a gente pode resumir que só tem os mundos de desenho animado, né? Isso, não. Tem nada, por exemplo... Tem Tron. Tem Piratas do Caribe. Tem Piratas do Caribe também. Não tem até hoje. Vamos aumentar a definição, então. Só tem os mundos de desenho animado e mundos constituídos pré-século XXI. Eu me arriscaria dizer que todos os mundos Disney que existem em Kingdom Hearts, eles são mundos que atingem os públicos mais velhos, uma juventude que cresceu com a Disney. Por exemplo, quando é que entrou o Piratas do Caribe, do Kingdom Hearts? Foi no 2. O 2 já é... O 2 é antes do de Game Boy Advance ainda, não é? Não, é depois. É depois. Então já é 2005, no mínimo. Uhum. É. E o Tron, quando é que foi que entrou? Pô, no 2 também. Tron foi agora, né? Foi no 2. Mas o Tron, ele entrou no clássico, aquele Tron clássico. Aí depois que lançou esse novo filme do Tron, nesse último Kingdom Hearts... No de 3DS tem o Tron moderninho. Então dá pra afirmar com alguma pequena chance apenas de errar que o Piratas do Caribe entrou porque tava na moda e de fato tava com os filmes. Em 2005 acho que tava saindo o terceiro já. E o Tron, eles estão tentando lançar um outro Tron há muito tempo, né? É porque só saiu agora. Então talvez lá em 2005 já tivesse... Essas coisas que fazem cross-mídia de videogame, cara, a gente tem sempre que pensar fora da caixa, né? Por exemplo, no Marvel vs. Capcom 3, o segundo, o Ultimate, colocaram o Doutor Estranho lá, enfiaram ele lá no meio. Porque eles estavam já querendo fazer um filme dele, né? Acabou que atrasou e não vai sair a tempo de pegar um do jogo, mas sempre tem esse lado, né? Então eu acho que o Piratas e o Tron é bem nessa onda aí. E tem um detalhe muito importante também, na minha opinião, que o primeiro filme do Tron, além de ser um filme cult, nenhuma criança conhecia antes desse novo filme do Tron. Eu não vi esse filme do Tron. Pouquíssimas pessoas viram. É um filme meio cult, meio trash. Eu ia conhecer com o Kingdom Hearts, na verdade. Pois é. O Tron foi a tentativa da Disney de entrar no universo que agora ela possui, né? Que é o de Guerra nas Estrelas. Pode ver até que o pôster do Tron é igual ao pôster do Nova Esperança. Pois é, e é legal você entrar nesse aspecto, porque Tron, as pessoas acham que Kingdom Hearts, por ser do universo da Disney, só vai ter coisas dos desenhos clássicos da Disney ou coisas ligadas à Disney de criança, tipo, é Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, etc. Só que você vê, tipo, Piratas do Caribe, Tron, o que impede no futuro de ter Star Wars, por exemplo? Nada. Por favor, não tenha. Eu acho que é mais difícil, claro, que nada impede, né? Eles são donos dessa porra, eles podem colocar se quiserem, mas, por exemplo, não tem nada da Pixar. Então, antes de ter, sei lá, um Jedi na porra do Kingdom Hearts, pode ter um easter egg, pode ser, sei lá, uma espada que é um lançabre de luz. Mas antes de ter Star Wars, vai ter Toy Story, por exemplo. Entendeu? Mas a história de Kingdom Hearts já é bem chupada de Star Wars. Tem isso também, né? Cara, se você pegar o último chefe do 2, que literalmente usa sabres de luz. Pois é. Eu acho mais fácil ter o Howard e o Pato no Kingdom Hearts agora do que qualquer outra dessas coisas aí, porque o Howard teria um motivo pra estar lá. No 3DS também, os chefões estão claramente usando sabres de luz, o que me incomoda profundamente. Ih, esse negócio de lado negro e boots é muito Star Wars, velho. Um filme que eu acho que, pô, até onde eu lembro, é o único filme de desenho, mega recente, mas que não entrou no Kingdom Hearts, é a Princesa e o Sapo. Beleza, não vi. Mas, não sei, pode parecer. Não queria muito te botar. Eu acho que não deu tempo, né? Não deu tempo e não foi famoso o suficiente. Sei lá. Comparação aos outros, seria tão bom pra botar desse filme é que a Princesa é negra, por isso o filme é legal. Olha, é mais fácil ter Irmão Urso no Kingdom Hearts, né? Acho que nem isso. Irmão Urso ia ser do Biru, mano. É irado. Não assiste não que você chora. Mas daria pra inserir ali no contexto Mowgli, por exemplo. Acho que Livro da Selva entra, né? Em algum jogo desse aí, né? Não. Não, Jungle Book não. Então, aí, tá errado. Tem que ter Mowgli. E aí eu levanto um aspecto muito polêmico. Eu afirmo que Kingdom Hearts foi feito para um público mais adulto. Não adulto, mas um público jovem, de jovens adultos. Alguém discorda? Não, um pessoal que vivenciou o mundo que ele tá explorando. Eu não sei, cara. Eu não sei quando é que primeiro Kingdom Hearts saiu. Vocês lembram? Anos. Foi 2002, não foi? 28 de... 2000, 28 acho que 2003. Foi 28 de março de 2002. 2002. Por isso que tá no abril aqui do... Porque fim de março é quase abril, né? Quase tipo, lá. Tipo, eu lembro de que na época eu comprava a EGM, né? Aquela revista de videogame. E eu lembro que, tipo, eu vi a imagem do Kingdom Hearts e era uma imagem do Nightmare Before Christmas. E tinha lá o Sora e o Donald de Pateta transformados e tal. Eu falei, ih, que esquisito. Um jogo que mira a pessoa de RPG, porque eu estava achando que eles eram os inimigos, né? Matéria, sei o que. Falou, moleque, jogo de RPG com personagens da Disney. Moleque era, porra, tarapo de Disney. Uhum. Donald Múmia. É, o Donald Múmia, com metade do corpo não aparece, né? Pô, tem várias páginas maneiras nesse mundo. Parece a múmia do Metal Slug, ele, né? Assim, dessa forma de múmia. Que bem, muito foda. Enfim, eu sei que, cara, eu era novo na época, né? 2002, eu tinha 13 anos, sei lá. Uhum. E quando o jogo saiu, pô, a gente pegou, jogou pra caralho. E, tipo, vou ser sincero, que eu tava achando que ia ser, tipo, ah, um jogo parado da Disney. Quando ninguém me botou umas porra, umas espadas, umas estrelinhas voando, um fucking porrada mode bolado, eu falei, foda-se a Disney. Foda-se. A preocupação dessa galera quando faz esses jogos, cara, não é o público-alvo, é o público que não será o alvo. Uhum. Você tem que excluir o menos possível de gente, né, e incluir o que der. É uma boa então, teoria. Então, por exemplo, não, não é teoria, isso é, porra, é axioma. Verdade de lápis, né, cara? Verdade de lápis. Por exemplo, cada um de nós aqui provavelmente jogou Final Fantasy VII ou não jogou, mas se jogou, jogou lá em torno de 98, 99 no máximo, né? Uhum. Então, cada um, o mais velho de nós aqui tem 27, 28 anos, então não tinha mais do que 13 anos quando jogou esse jogo. Então, era que o Brooks jogou em 2008, ele já tinha mais de 20 anos na cara, mas jogou revisitando uma coisa que ele não tinha jogado, e isso acontece também. Uhum. Ponto fora da curva, né? Mas, em geral, foi assim, 12, 13. Então, são crianças. A história de Final Fantasy VII não é das histórias mais coloridas que existem, muito pelo contrário. Então, é uma história que, apesar de ter um tom mais sombrio, agrada, pode vir a agradar um público infantil, né, pré-adolescente, que vai no futuro estar predisposto a receber, a estar receptivo a histórias assim. Uhum. Ou nerd como um todo. Então no Kingdom Hearts é a mesma coisa. Por mais que você esteja tratando de um tema mais sombrio, etc., por mais que você tenha personagens que tenham uma caracterização mais sombria e menos colorida, você tem elementos ali que podem agradar o público infantil ou o público pré-adolescente, uhum, né, que esteja futuramente receptivo a esse tipo de obra. Que, por exemplo, se fôssemos nós, quando tínhamos 12, 13 anos, em 2002, provavelmente não teríamos problema. Até porque quando o jogo saiu em 2002, a gente tinha 15, 16. Então também não era nenhum adulto formado que sabia o que iria fazer da vida nem nada. Entendeu? Verdade. Então, o público, na verdade, acaba sendo, sobretudo, né, acho que o público alvo, se tiver que definir um, é aquele que viveu tanto aqueles Final Fantasies quanto aquelas obras da Disney que estão ali retratadas, que vão desde os personagens clássicos até Hércules e Corcunda de Notre Dame, Lilo Stitch, etc. Uhum. Por outro lado, as duas empresas têm personagens que são meio que eternos, né, na cultura popular, cada um da sua forma, né, um nos videogames e outro no geral. Então acho que isso dá uma abertura pra que você assambarque, eu acho que existe essa palavra, todo tipo de público que existir, que houver, né? O que é uma parada que era muito maneiro aqui no Hearts, assim, pelo menos que eu gostava pra caralho, é que, tipo, porra, o design dos personagens era muito maneiro. Tetsuya Nomura, mais uma vez, agradando todo mundo. Polêmico, eu concordo com você, mas isso é polêmico. Olha só. O cara, primeira vez que eu vi uma imagem que eu falei assim, caralho, olha esse personagem. Ele usa, tipo, uma roupa com um zíper no meio, é vermelha, é escrota. Mas é maneiro pra caralho. Eu juro que, tipo, se os personagens não fossem tão estranhos, se o jogo não tivesse, tipo, uma... Carisma próprio, né? Uma identidade estética que, porra, fica muito maneiro no jogo, de uma maneira geral, que meio que dá cabo de, porra, exprimir tanto esse negócio meio criança quanto essa coisa mais jovem, mais, um pouco mais adulta, né, das questões mais existenciais, de certa maneira, né, dos personagens, etc e tal. Eu concordo, Mamute, eu ainda acho que o Tetsuya Nomura é um cara que deve ser agradecido por conseguir misturar tão bem esses mundos de Disney e Final Fantasy, a parada meio dark, a parada mais mega colorida do mundo, e deixar tudo num universo crível, saca? Pô, porque você tem que lembrar, cara, que, tipo, porra, tu ia pegar o Donald com roupa de marinheiro, sei lá, o Pateta com roupa de Zé Ninguém. Tu ia botar uma batalha e ia falar, porra, que legal. A maluco fala assim, não, então, vamos botar o Donald, meu irmão. Eu tinha uma ideia, ai, muito louca essa ideia, moleque. Muito louca. Eu vou botar um staff que tem um Black Mage de Final Fantasy na ponta do... botar uma putaria no Donald, depois a gente bota um Pateta, um chapéu com um zíper e uma porra de um escudo. E isso, meu irmão, esse é o grupo, entendeu? Meu irmão, na dúvida, mete um zíper que dá certo. Eu até acho que ele fez um trabalho bom de design, mas não fez nada, não foi nada de muito trabalhoso nos termos do Pateta e do... Por mais que você lembre do Pateta com aquela porra daquela camisa laranja e calça costurada e o Pateta e o Donald com a porra da roupa de marinheiro e pelado, né, nu, embaixo, agora usa toalha quando sai do banho. Exato, eles, né? Eles são personagens que invariavelmente aparecem retratados de outras formas, né? Não sei se é porque eu lia muitos gibis da Disney e, sobretudo, os italianos mexiam muito com isso, mas, por exemplo, o Mickey usa aquela porra daquela bermuda vermelha, mas quando ele aparece vestido de mago no Fantasia, não é estranho. Uhum. Até porque essa porra desse filme é de 1940, então você tá mais do que com isso na cabeça, né? O Mickey de Black Mage é aceitável. Mas esses personagens personagens, o que marca eles não é a roupa, né? Tipo Turma da Mônica, que se a Mônica aparecer com a roupa verde é bizarro de cara, de esquisito. Sobre essa história da temática de ser criança, de não sexualidade, mas adulto, pois é, o Mamute tava falando sobre se manter ao longo da série um pouco. Não sei, no último jogo agora que eu joguei, que foi do 3DS, não sei se é porque eu tô cansado disso, eu não acho, porque eu amadureci e não tenho cabeça pra coisa de criança, até parece. Mas, tipo, não sei, fiquei meio de saco cheio com o poder da amizade, da felicidade, coisas assim. Tipo, não sei. Aliás, eu jogando, lembrei dos primeiros podcasts que teve sobre clichês de videogame. Então, vocês falaram muito sobre o poder da amizade. É, mas acho que esse negócio da super amizade, amigos vencem todos juntos, é uma coisa muito marcante no Japão, cara. É uma coisa, assim, que você vê muito em animes, você vê muito em jogos japoneses. A série de Final Fantasy bebe um pouquinho nesse negócio de poder da amizade, sabe? Inclusive Final Fantasy VII, que é um jogo bem dark, e Final Fantasy VI é poder da amizade, brother, na cabeça. Pode ser, cara. Final Fantasy geralmente é amor, amizade e morte, né? Exatamente. Mas isso é um grande selling point, né, pra série, porque, tipo, se os caras chegassem lá, botassem um jogo depressivo com o neguinho, porra, por exemplo, dando um mini spoiler, que não vai ser spoiler porque eu não vou citar nomes, mas, tipo, se aquele personagem que vai pra escuridão não voltasse pra luz, neguinho ia falar assim, porra, meu irmão, qual foi? É, né? O negócio é pesado pra caralho, maluco. Deixa o maluco voltar, descobrir o caminho dele pela escuridão, não sei o que. Isso é um selling point. Eu achava que ele não ia voltar, assim, ia ser meio Darth Vader, assim, só voltar no final. Ia ser muito sinistro, até porque ele ia voltar com o quê? Olho vermelho no sangue, tipo, no sangue é ótimo, no olho, assim, tipo, muito sangue, muito revoltado, meu irmão, ia sentar o cacete de todo mundo, entendeu? Mas aí, não, aí, pô, ele é amigo do cara de infância, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e aí, óbvio, isso é um grande atrativo pra poder todo mundo jogar e fechar a história, entendeu? Eu acho que essa história bebe numa parada muito interessante que foge do clichê, tipo, a luz vence a escuridão e etc. Eu acho que No Hearts caminha num caminho mais assim, do tipo, você precisa de um equilíbrio entre a luz e a escuridão, entre a luz e a estrela. Eu também percebo isso, com certeza. Aceitar o fato de que existe escuridão em todo mundo, uma coisa assim. Exato, sabe? E é legal porque esse personagem que cai na escuridão, ele não voltou pra luz. Ele é um cara que ele aprende a viver com as trevas do coração dele. Ele é um cara que sabe que tem maldade ali, sabe que tem podre e tem que viver com isso. Eu acho legal, nos últimos jogos, inclusive, ele tipo, vive com isso e tipo, ele tem medo de que, cara, será que eu vou ser tomado pela escuridão de novo? Eu espero que não, preciso trabalhar com isso. Dessa maneira. Agora, um exemplo óbvio de como tipo, ele tem muita escuridão dentro dele, mas ele trabalha com isso. Os poderes dele, tem os poderes que são especiais só pra ele, é tudo dark, não sei o que, dark, não sei o que. Todas as auras dele, quando tem alguma coisa, ele é o... Ah, todo mundo, porra, é o Rico, foda-se, vai tomar no cu. Isso, dan, dan, dan. Não, spoiler pra todo mundo. Não, isso é spoiler, esse jogo é de 2002. 2002. Mas vamos lá, o grande lance é que o Rico e o Sora, os dois juntos, eles representam o balanço entre a luz e a escuridão, porque um não consegue fazer mais as paradas sem o outro, e isso tá sendo um rumo maneiro. A parada que eu acho muito foda também é, tipo, como eles adicionaram os personagens maniqueístas. Uhum. Né? Tem, tipo, sei lá, o Yancid, que é pura luz, aquele velho lá. Uhum. Aí tem a Maleficent, que é pura trevas. Aí no meio, tem os maniqueístas nada a ver, tem os nobares, que são puro porra nenhuma, porque os caras não tem coração. Mas isso é maneiro que, tipo, cria, de certa forma, paradigmas do que são os diversos estados, por assim dizer, dos personagens de Kingdom Hearts. Estados é do louco, coração, né? Deles, enfim, de como eles se encontram, né? E você conhece personagens que são totalmente... Tem um personagem, esse sem spoiler, porque é do Breath of the Sleep e tal, não vou falar. Mas tem um personagem lá que ele é full luz. Ele é o cara, tipo, eu não tolero trevas, vai se fuder, tal. E você começa a sacar um negócio, tipo... É o Jiraiya, né? E você vê que muita luz tá deixando o cara cego. O cara começa a fazer merda ali, cara. Ele começa a ser cego por essa quantidade absurda de luz e quase faz uma merda absurda. Ele ia chegar e falar, você merece morrer. Acho que é justamente por não sacar que tem sombras em todo mundo, sei lá. Um negocinho rapidinho que falar é que o Ilapso virou e falou assim, ah, mas é porque você mudar a roupa de qualquer personagem da Disney não vai fazer diferença. Mais ou menos, porque se tu visse o puto do Pateta com aquela roupa de Zé Buceta que ele tem, tu não ia falar maneiro. Tem que peraí, quando eles estão no mundo da Pequena Sereia e um vira as coisas. Ah, é muito um ótimo exemplo. Quando você tá no mundo da Pequena Sereia, é irado. O Donald vira uma tartaruga, né, cara? Não, o Donald vira polvo e o Pateta vira tartaruga. É, Eu fico puto com isso, cara. No Kingdom Hearts, nos jogos, no 1 e no 2, sempre que eu chegava no mundo novo, eu ficava meio ansioso pra ver como é que ia ser a roupa deles. Se eles iam ser tudo tão estranho. Mas aí, pô, no Rei Leão, cara, eles são tudo meio engraçadinho, legal. É, o melhor é o Sora de Leãozinho, pô. É o mundo Rei Leão, pô. Eu tenho certeza disso. É muito legal. É legal que também muda a jogabilidade, né? Isso é uma coisa muito interessante do Kingdom Hearts, é que conforme você vai visitando os vários mundos da Disney, alguns deles não fazem sentido com humanos normais, com pessoas não, com pessoas humanoides, porque Donald não é um humano normal, né? Mas não faz sentido chegar um pato e um cachorro humano lá, debaixo d'água lá, amarradão. Então eles viram, eles entram no mundo da Pequena Sereia e viram o Sora vira um sereio, que é uma coisa que eu não acho maneiro, pra mim sereia é só mulher. Foda-se. Não, mas... ele vira um tubarão man, ele tem claro uma barbatana de tubarão man. O Tritão é o que, brother? Então, o mundo da Pequena Sereia introduz esse conceito errado de sereio, mas beleza. Ah, vai se fuder, Pedro Henrique. Meu irmão, sereia é só aquela mulher lá que vão roubar os malucos que estão no barco. Vão roubar os malucos? Tá certo, tá certo. E ela nasce da casca, da concha, ou da real? Não vamos começar a discutir sexo de sereia, foda-se. Exato, é bom. Foda-se. Vai no mundo do Rei Leão, eles vão virar os leõezinhos lá, vão virar o que... Não. Você falou leão, errado. Sim. Não o mundo do Rei Leão, é o mundo do Level Up. Sobre a história do Kingdom Hearts. É interessante até perguntar pra vocês. Vocês levam muito a sério a questão lá, a historinha do Sora atrás dos amiguinhos, ou vocês acham que ela é mais centrada naquela coisa de você explorar os mundos, assim? Porque pra mim a história do Sora sempre foi muito secundária até. Eu queria era ir lá e ficar junto lá do mundo da Pequena Sereia e essas coisas. Que maneiro, porque pra mim eu curti bastante. É, pra mim a história toda e a aventura do Sora é um diferencial animal depois que você conhece a série. Eu, na minha opinião, de novo, porque é uma opinião de merda e varia pessoa a pessoa, vai ser muito polêmico, mas eu acho que o mundo do Disney e o mundo Final Fantasy são o catalisador, a energia de ativação que você precisa pra conhecer a série, e depois que você tá mergulhado naquele mundo, você passa depois que eu tô mergulhado naquele mundo, eu passo a curtir toda a história e a aventura do Sora e todo esse negócio de Heartless, Nobody, Everybody's Gold of Crazy. eu concordo em parte com o Ninja Inimigo em relação a essa questão do impulso inicial, a identificação que você tem com os personagens de cada uma das séries, né, é o que te leva a jogar. Mas, de fato, o que me prendeu, né? Até porque eu também comecei a jogar, eu era bem mais novo e tudo mais, não dei muita atenção pra história. Eu acho que o que me prendeu mesmo em Kingdom Hearts foi a questão da jogabilidade, a questão de como eles representavam esses universos diferentes e como que isso ia se desenrolando. Pra mim, me prendia muito mais o que era o jogo pra mim visualmente do que a história em si. Eu não ia pra internet, ficava procurando desdobramento da história e não ficava me interessando tanto em texto, entendeu? Eu queria saber o que tava acontecendo. Mas pra mim, que se dane quem saiu de quem virou quem, entendeu? Eu queria pra ir pro chat da UOL, porra. Muito mais maneiro do que ficar isso procurando história. Muito mais legal. Isso é que é foda, porque Kingdom Hearts é um entra e sai de todo mundo que chega a ser pornográfico. Não, cara. Pô, não sei. Eu tô impressionado, porque eu quando jogava, ao menos, acho que esse do 3DS eu achei a história um pouco mais chata, mas quando joguei o 1, o 2, o Birth by Sleep do PSP, eu tava te querendo muito saber o que tá acontecendo na história, quem explicar. Fala sério, no do DS, o 3... A gente não conseguiu gravar a merda desse número. 358/2. Obrigado. Eu tava, tipo, super muito curioso, querendo saber o que tava acontecendo, tipo, muito envolvido. Além de uma jogabilidade que eu achava sensacional. Tem um pouco... Assim, o Ninja Mil já sabe que eu acho que a história aqui no Heart foi feita assim. Ah, pô, vamos fazer esse mashup aqui, vai ser irado. Aí o Neguinho viu que fez sucesso e falou, vamos fazer o 2. Mas o 2 não tem história. Então, vamos criar uma história. O que no Heart, ele me vendeu, era assim. Ah, olha só, tem um moleque chato aqui e a cada, sei lá, duas horas aquele jogo que você tem uma cutscene pra explicar um negocinho. Mas no meio disso tudo, tem mundos maneiros, tem mundos bonitos e muitas cores. Eu falava, legal. Aí eu jogava e eu achava maneiro. Aí, tipo, aparecia o Sephiroth. Eu falava, porra, maneiro, vou bater no Sephiroth. Apareceu o Cloud, maneiro, vou bater no Cloud. Ah, apareceu o Tarzan, maneiro, vai ser meu amigo. Não, vou bater o Tarzan. O mundo do Tarzan é de longe é, pior. O jogo não saiu da teoria. Acho que a teoria saiu do jogo, cara. Eu acho que aí a galinha, no caso, é essa história aí, cara. Eu acho que eles começaram. E até, assim, não vou entrar muito nisso, não, mas eu acho que o maior pecado da série, pelo menos pra mim, foi toda essa complicação que eles fizeram depois da porra da história inicial, cara. Eu acho que o jogo meio que se perdeu nisso, mas. Eu acho que a complicação, porque se você parar pra ver o Kingdom Hearts 1, ele tem uma historinha fechada ali. É início, meio e fim, ele podia ser um jogo solo com a história dele. E como fez muito sucesso, eles jogaram lá no Final Mix um trailerzinho de hype. Eles fizeram um negócio assim pra criar hype ali. E vamos ver se cola. Aí a galera ficou maluco. Caralho, que foda, maluco encapuzado com dois Keyblade, moleque. Puta que pariu, que foda. Isso é dinheiro, pô. É, no primeiro. O primeiro. É, no Final Mix. É, no primeiro. Eu acho que é chefe bolado. É, no primeiro. Isso. No primeiro. E tem uma cutscene lá dele no prédio e não sei o quê. E várias palavras, várias frases que não fazem sentido. Caralho, aí o nego ficou maluco. O negócio foi irado. Aí falaram, pô, eles frearam assim, vamos fazer um jogo que tem início, meio e fim, porque se não der certo, porque é uma coisa louca, né? A mistura de Final Fantasy com Disney, como é que eles vão saber se isso ia dar certo ou não? Deu, graças a Deus, porque se não fizer sucesso, a gente detona, vai ser só um jogo que vai ser lembrado depois lá, e beleza. Fez sucesso? Então vamos continuar. E vamos continuar fazendo uma história grande o suficiente pra gente poder fazer vários jogos, sequels e prequels e a puta que pariu. No 1, você tem a historinha fechada ali, início, meio e fim. No 2, fizeram uma história inteira, grande, falaram, pô, é impossível a gente fazer essa história gigantesca num jogo só. Então já sei, vamos lançar 1 milhão de joguinhos pra acompanhar os jogos e sair distribuindo a história. Se você quer entender tudo, joga tudo em 1 milhão de consoles. É, eu não sei, eu fico sempre com a impressão que foi tipo assim, fizeram um, aí ninguém falou assim, então, tem portátil, né, cara, e portátil é o grande fazedor de grana, vamos lançar um jogo? Vamos! Ah, que é escroto pra caralho pra lançar em jogo? Porra, jogo de carta, né? Aí um cara falou, porra, jogo de carta é a melhor coisa do mundo. Aí eles lançaram o jogo mais desculpinho esfarrapado que no Hearts. Tipo, acaba o jogo, você tá caçando Pluto, você chega no castelo Chaucer. Aí tu joga o jogo de cartas. É o melhor jogo esse. Foi o pior jogo do mundo. Aí, tipo, depois ninguém fez o 2 e falou assim, então, a gente já cagou muito sério com esse de Game Boy. Vamos fazer aqui uma recapitulação, não sei o quê. Aí começa o 2. Eu fico sempre com essa impressão. Vocês estão reclamando dessa porra, desse jogo de Game Boy Advance, cara? Vocês nunca viram falar do Kingdom Hearts que eles lançaram pra um celular chamado não sei se é V-Cast ou 5-Cast. É muito zoado, cara. Dá vontade de morrer. Vocês já viram essa porra? Nunca ouvi falar nisso. Cara, que isso? Dá uma olhada aí. Eu mandei o vídeo pra vocês. Cara, é muito escroto, cara. Parece que é um jogo em Java, cara. Só que eles tentam simular um 3D pra porra do Kingdom Hearts. Eu não sei que parte da história que isso aí se encaixa. Mas eles fizeram um jogo aí. Tá constando como um jogo da série, cara. Que cara? Tinha pro V3 esse jogo. Esse jogo? Cara, muito mal feito. Teve um jogo pra celular que era o Coded. Aí eles pegaram e fizeram um gráfico melhor e lançaram pra DS chamado Recoded. Eles fizeram assim como eles fizeram também com o Team of Memories, melhoraram, entre aspas, os gráficos, né? Fizeram 3D vagabundo e jogaram no PlayStation 2 como Chain of Memories também. É verdade. Acho muito estranho, beleza. Jessica, você tava falando que você tem um anseio muito grande em descobrir qual é o próximo mundo da Disney. Você gosta muito da experiência de estar explorando os mundos da Disney, né? E você gosta de Final Fantasy? É, gosto, né? Eu acho que o negócio de Kingdom Hearts é que, poxa, não tem como fugir. Ele tem um alcance de audiência muito grande, assim. São tantas referências. Acho que qualquer um que chegar ali, ele vai se interessar por algum personagem, por algum mundo ou alguma coisa assim. Sobre Final Fantasy, vocês já estavam falando antes sobre ser uma temática um pouco mais sombria, talvez não encaixar muito com o mundo da Disney. Mas vocês não têm a impressão que, às vezes, eles atenuam bastante esses lados sombrios do Final Fantasy e até pegam em questionamentos um pouquinho mais clichês, tipo bem e mal, Cloud e Sephiroth, essas coisas. Ah, eu acho bem isso mesmo, de tipo, neguinho, a verdade seria dita, cara, se o jogo não começasse primeiro, não começasse a encontrar se o Squall e a Yuffie, e a Tifa e a Aeris, eu ficaria muito feliz. Tipo, o chefe do secreto do jogo fosse Sephiroth, eu ia ficar muito feliz. Eu não gosto desse maluco entrando na história e falando assim, nós somos os adultos, vamos lutar contra a escuridão. Pau no cu, não quer assim. Acho que não convence muito como adulto também, né? É, mas a ideia é um pouco essa, né? Eles são os adultos. Eles vivem na cidade dos adultos. Pô, né? Eles vivem no mundo dos adultos. Eu não sei dizer isso porque eu gosto. Eu acho que assim, quando eu comecei a jogar pela primeira vez Kingdom Hearts, eu falei: caralho, tem a galera Final Fantasy? Deixa eu ver. Ah, tem o Mickey aqui também. Peraí. Aí eu fui atrás da galera Final Fantasy. Aí é a chaque de fanboy, pô. Exato. Aí eu fui. Mas isso acho que me lembrou uma história na criação do Kingdom Hearts. Eu li um treco, acho que até mandei pro Ninja Nigo, que do jogo não tinha o Sora. Era o Mickey o principal. Sim. Só que pra misturar mais com Final Fantasy, criaram o Sora. E se você perceber, as roupas do Sora são meio que idênticas às roupas do Mickey. Ah, sim, e tem toda a questão do sapato gigante também, que leva um pouquinho pra treta. O motivo de existir o Sora não é bem por aí, né? O motivo da existência do Sora é que a Disney vetou o Mickey como protagonista. Porque eles não botam... Não botam o rastro deles que eles qualquer coisa, né? Eles não queriam fazer o Sora fosse um leão meio misturado com o ser humano e o caramba, e desenvolveram o personagem maluco lá. Eles não queriam botar o Mickey na reta de uma parada que eles não sabiam se ia dar certo. Que convenhamos, misturar os personagens do Final Fantasy da Square e da Disney juntos, eles não sabiam se essa porra ia dar certo. Tava todo mundo com o pé atrás essa merda. Aí fala, pô, vamos botar o Mickey? Fala, não, o Mickey é um super símbolo motherfucker badass da Disney, a gente não pode botar de bobeira. Tanto é que no primeiro Kingdom Hearts o Mickey não aparece, só aparece não a silhueta dele uma hora. Moleque, eu te aposto que ninguém da Square chegou, tipo assim, receberam uma ligação da Square. Aí, tipo, a mulher lá na Disney virou assim pro, sei lá, secretário-presidente e falou: presidente, tem uma galera aqui de matar o Square, tá querendo marcar uma reunião sobre um jogo. Aí o cara, é jogo sobre nossos produtos? Então, parece que não. Aí o cara, aí ficou falando de RPG e falou assim: japoneses são tudo maluco. Não dá apoio pra isso, não. Só que o jogo vingou, cara. Pior que Mas tem um lance, não tem um lance que foi uma conversa de elevador? É verdade. Aí. Tava rolando. Foi no bebedouro, né? Vamos fazer uma versão diferente. Foi no bebedouro. Não. Abraço do osso. No elevador não tem graça. Foi no campinho de futebol, né? Foi depois numa pelada. Isso. Foi no vestiário. Vestiário, boa. Isso. Tinha executivos de ambas as empresas, né? Disney e Square, num elevador, né? Segundo reza a história oficial, ou a menos extra-oficial, que acho que era o Shinji Hashimoto, que é da Square. Tava com o executivo da Disney no elevador, da Disney japonesa, e acho que as empresas, as duas tinham escritórios nesse mesmo prédio, né? E é Japão, e aí, né? Japão já é apertado, então tudo é apertado. Imagine no elevador. Aí o cara falou: ah, e aí, porra, tinha que ter um Final Fantasy com a Disney. Ah, porra, tinha mesmo. Caralho, tinha mesmo, brother. Vamos ver isso aí. E aí nasceu várias coisas nascem assim, né? Por exemplo, lá em São Paulo tem muita história que você ouve de, sei lá, coisas do Maurício de Souza que geralmente são assim, né? Ah, o Maurício de Souza fez não sei quem com não sei quem. Aí você descobre que o outro não sei quem é atravessando a rua da Maurício de Souza Produções, né? Uhum. Então essas merdas acontecem muito em mundo corporativo. E aí reza a lenda que foi isso mesmo. Uma coisa que eu acho legal também, que além de... não são só personagens de Final Fantasy, porque nesse último jogo de 3DS, que é o Dream Drop Distance, isso não é spoiler porque tá no trailer do jogo, então vai se fuder. Nesse último Dream Drop Distance tem os personagens num mundo de World Ends With You, que é um joguinho da Square Enix pra DS muito foda, que a gente não falou. Um dos melhores jogos de DS, sem dúvida. Não, isso não é spoiler, né? Isso é material de marketing do jogo. Pois é porque tem algumas pessoas também que acham que é spoiler, e até é um pouquinho, você revelar os mundos da Disney que você vai encontrar ao longo do jogo, porque você não sabe, e é legal você ficar naquela expectativa: qual o próximo mundo? Só que isso... Eu não dúvida, mas eu fico então, muito... mas esse mundo não é da Disney, é da Square, então... Exato. É o primeiro mundo e ele não tá... Não vale, né? Não existe um mundo desse jogo. É. Esses personagens que estão no mundo que já existem. É. Agora, só um comentário, eu fico muito frustrado, eu acho legal que, tipo, ter mundos novos, eu fico meio frustrado quando começa a repetir muito os mundos nos jogos do Kingdom Hearts, porque não tem mais mundo pra criar, tu repete mundo antes, tá me enchendo o saco, eu tô meio com medo dos jogos do futuro, como vai ser. Que vai ter, tipo, todos os mundos, e em versão integral. Foi mal, eu não aguento mais passar no mesmo mundo sempre, tipo... Eu sei lá, cara, eu tava falando pro PH, ele passou um vídeo e no relacionado tinha uma imagem do mundo Tarzan, que é um dos mundos que eu mais gosto. Que é o contrário do Brooks, que é o que ele menos gosta. Odeio isso, cara. Chato. Mundo Tarzan dá pra ficar dando item pra aumentar a força. Do mundo Tarzan, cara. Eu ainda digo que o meu preferido é o do Aladdin, mas é porque eu sou fanboy de Aladdin também. Aladdin primeiro, né? O primeiro é Aladdin. Isso. É, o primeiro também eu gosto muito mais que o segundo. Tem que pensar agora, não sei. É. Hércules, adoro o mundo do Hércules. Agora, Mamute, vamos pensar aqui, vamos confabular. Olha que maneiro. Se nesse último desse Dream Drop Distance eles botaram uns personagens que não são de Final Fantasy, será que a Square tá abrindo as pernas pros personagens de outras franquias deles pra botar lá também? Será que a gente vai ver um Chrono Trigger ali? Cara, cara. Caralho. Pode ser. Controle. Mas só se for, tipo, pra, sei lá, botar um Dragon Quest e matar uns slimes, entendeu? De aparecer, sei lá, sentar uma porrada naquele Flea e sua... E a cambada de malas do Chrono Trigger. Isso ia ser maneiro. Assim como era maneiro, inclusive, no Kingdom Hearts. Eu falei que não gosto de personagem Final Fantasy. Mas a verdade é que eu gosto muito do início do Kingdom Hearts, porque eu posso bater na selfie. Bater pra caralho. Eu faço level up batendo nela e no Aka, que são provavelmente os personagens que eu mais odeio. Tô contigo, Brian. Eu tô contigo, moleque. Isso, Aka é legal, cara. Se eu pudesse bater no Van também, moleque, eu ia espancar tanto Van. Nossa senhora. Ah, desculpa, não vi nada vocês falarem, que eu fiquei o tempo todo agora pensando de como seria legal um mundo Chrono Trigger. Foi mal. A cada sala que você muda, é tipo, é um período diferente, sabe? Dá lá. Tipo, não é como se... Cara, eu já criei toda a ideia na minha cabeça. Olha, mano, você tem lá pra ele. Você começa em 600 AD, né, cara? E vai, e depois vai pro... Sim, é uma sala no meio. Aí você vai perda, você volta pra mesma sala. Só que agora ela tá em outra época, sabe? E aí são os personagens são diferentes. Tem uma que vem robô. Não, tô achando tudo... Caraca, irado. É, mas eles não podem mexer mais com o Chrono Trigger, porque eles não têm todos os direitos. Tem muita coisa aqui. O Sakaguchi parece que tem propriedade também. Enfim, eles não podem mexer muito com os universos Chrono. Por isso que não sai mais nada, inclusive. Então, meio que ficou... É, só quando eles encontrarem o Sakaguchi de novo no elevador. Cara, mas eles podem fazer isso. Tipo, pega um jogo que eles não têm todos os direitos, mas tem direito, sei lá, de alguma parte. Porque no Hearts é médio fazer isso. É. A gente não pode botar o jogo todo, mas a gente pode ter uma parte escrota do jogo. Um personagem zoado. Aí a gente bota pra ele interagir com você, cara. Vai ficar legal. E no final das contas, você acaba se divertindo, claro. Pô, mas tem tanto jogo maneiro que a gente discutiu no episódio anterior. Por exemplo, Xenogears. Bota ali um mundinho de Xenogears. Não. Xenogears ia dar ruim. Porra. Ia dar ruim. É muito depressivo. Só ia ter Heartless naquela porra. Ou Nobody. Então, Vagrant Story. Musashi. O foco deles nunca foi colocar os mundos Square, né? São os mundos Square, que em suma são mundos Final Fantasy, estão ali de fanservice, praticamente. Não, sim. Mas esses easter eggs do Final Fantasy no Kingdom Hearts 1 e 2 e nos outros, pô, parece que pra todo mundo foi muito legal. Tipo, do nada você tá no Coliseu do Hércules, cara, olha o Cloud passando, olha que bizarro. Olha o Cloud que fez uma fusão com o Vincent. Ah, isso tá maneiro, cara. E eu acho que depois do World Ends Review, não tem nada a ver com a história do World Ends Review ali, foi mal. Entendi. Eu acabei de jogar o World Ends Review e depois o Kingdom Hearts 3G. Não tem nada a ver eles ali, tipo, nada a ver. Só que... Mas não foi escroto, eu não achei. Aí eu achei levemente escrotinho, cara. Abrindo meu coração, assim. Mas eu sou fanboy, então foi. É, mas nenhum personagem da Square tem que ter a ver. Dois, cara. Você é um fanboy do World Ends, você é um fanboy do Kingdom Hearts, não tem nada a ver, brother. E, tipo, só piorou. Pro meu entendimento. Não tem que ter a ver, porra. Não tem que ter a ver, caralho. Isso aí é pra ser livre mesmo. O Cloud tinha mais é que ser um vampiro até nessa porra desse jogo. Todo... Mas ele tinha uma asa. Ele tinha uma asa sombria. E tem unhas. Ele tem um gauntlet com mais unhas. Ele tem o cachecol do Vincent, a unha do Vincent, mas aquela asa é a asa do anjo do Maza só, né? É outro o outro lado do coração, se quiser. Kingdom Hearts é um jogo de action RPG. Ele é um role-playing game daqueles de levelar, de pegar item, levelar item, montar itens melhores pra você, espadas, magia, pegar curaga, firaga e vários elementos de Final Fantasy ali, que estão embutidos no Kingdom Hearts. Mas ele é um jogo, basicamente hack and slash, que você anda e bate e pula e voa e traga um pouco. Meu irmão diria que é um jogo que você só aperta um botão. Sim, você resolve tudo com o X. Quem não sabe jogar, faz isso. Tá. Joga bem aquela porra, brinca no controle. Você cara, resolve é tudo legal. Com graviga. É, também. Mas a questão é que eu acho que não tem, às vezes, uma necessidade de você usar outros recursos além não disso. Tem, o jogo não te bota uma dificuldade que exige que você fique dando level up, que você fique buscando equipamento melhor, nem nada. Você pode resolver só com X. Caralho, no 3DS precisa. Só existe isso mesmo no chefe secreto. Eu devo ser muito ruim, então, cara. Não. Olha só, eu sou um cara que eu jogo straightforward, assim, sem fazer muita sidequest, sem ficar grindando, sem nada. Eu mato os inimigos, não volto na mesma tela pra matar de novo. Às vezes até isso que tu luta. E aí eu chego no boss, pra mim a dificuldade é uma dificuldade de maneira. O Elapse viu outro dia jogando do 3DS, lá na faculdade. Meu irmão, o que eu morri de vezes pro boss final, que era papo assim, eu pulava, não sei o que, esquivava, não deu, se eu tomar uma porrada eu morro. Vamos lá. Aí eu esquivava, rolava pra uma magia de cura, não sei o que, corria, magia de longe, acabou com o cooldown, magia. Porra, eu achei bem difícil. Só que, como todo RPG, é aquela coisa. Se você ficar ali grindando, você ficar matando, ficar fazendo level up, vai ficar muito mais fácil. Eu não vou te chamar de noob nesse chefe, não, porque quando eu peguei pra jogar, eu também morri duas vezes. Mas você morreu mais 128 naquele, durante o tempo que eu fiquei lá, a meia hora que eu fiquei lá tomando café. Engraçado, porque eu acho que alguns Kingdom Hearts realmente, dá pra você ficar só batendo com a Keyblade e é isso. Uh-huh. Cara, nos últimos dois que joguei, foi no 3DS e PSP. O Coded, eu usei bastante magia. Mas principalmente no 3DS, que tem magia, tem batida e tem o Flow Motion, com ataquezinho na parede. Uhum. Porra, eu usava tudo sem parar e foi muito difícil, cara. Eu tinha que dar muito grande, mas também joguei no modo mais difícil lá. Isso é muito bom, esse negocinho na parede aí, esse teste na parede. É muito roubado. Eu vou te dizer uma parada. O 1, ele tinha uma jogabilidade meio porquinha, né? E aí era... Olha só. Nem me fale naquela câmera. É. Ainda tem. Você começar a comprar briga comigo agora, meu irmão. O último é uma jogabilidade fraca, mas muita gente tem que ser realista. Você pode ter muito amor no seu coração, mas tem que ter um pouco de verdade aí também, cara. Isso é muito fácil comigo, cara. Eu não aguento essas verdades. Mamute, na moral, você platinou Final Fantasy XIII. Fica quieto aí. Ih, rapaz. É assim, que aliás é uma coisa que eu tava falando com o Mamute, porque eu, quando cheguei no boss final de Final Fantasy XIII, eu levei uma penca de uma surra pra matar. Ele tava, tipo, uns 30 levels do que eu ali. Comigo foi assim no 10. A minha Yuna dava 1 de dano no chefe final. Aí eu via nego vídeo na internet, o maluco com a Yuna dava uma cajadada 9999. Eu falei, porra, meu irmão. Isso é muito frustrante. Gente, eu zerei mês passado esse jogo e não lembro mais como é que é o chefe final. Que merda. Cara, é um bicho abstrato e foda-se. É. Qualquer Final Fantasy. Voltando aqui no Hearts. O primeiro Kingdom Hearts, ele tem uma jogabilidade meio rudimentar ainda. Eu acho que ele tava se encontrando. A jogabilidade do 2, e aí eu falo isso até pra você, Jéssica, eu acho que eles se encontraram bem ali. A jogabilidade do 2, primeiro, você tem que usar aqueles limit breaks que ele tinha de virar o dual wield de Keyblade maluco. Ai, isso é foda pra caralho. É muito maneiro. Você tinha que usar as magias, você tinha que ter pelo menos no seu hotkey lá uma magia de cura, uma magia de fogo e uma magia de gelo. Senão tu tava na merda. Não, ter isso tudo não tem. Assim, eu gostava muito e jogo até hoje, assim, o Kingdom Hearts como se fosse Tony Hawk. Eu jogo pra estilizar a parada, cara. Quanto mais eu puder, porra, pipocar de um lado pro outro e mudar de skill aqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá. Aí eu acho muito mais maneiro. Não, pra mim não basta derrotar o chefão. Você tem que fazer com estilo e o mais rápido possível estilizando a parada. Entendeu? Foi. Se você conseguir. E tem ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Tem os Summons, que os Summons são irados, os personagens da Disney, sim. O gênio. São inúteis, cara. São, mas são os Summons são inúteis, eu concordo, mas são maneiros, pô. Eu acho que era o 2, tipo, tinha que ficar, tipo, difundir uma magia contra magia pra ter uma terceira. No 2 tem isso? Tinha síntese de magia? No 2 tem isso, tem. Não, no PSP tinha, mas pode que no PSP tinha com certeza. Caralho, cara, eu fazia um esforço absurdo de ter lá o Meteor, tendo as coisas iradas, não sei o quê, pra usar no tipo final era muito bom, cara. Cara, eu vou te falar, o Kingdom Hearts 1, assim, eu, porra, sou muito fã, eu lembro que quando eu peguei esse jogo, ele encaixou na minha mão muito bem. Bem que vocês falam da câmera, que eu já não lembro mais, etc e tal, mas tem alguma coisa, tipo assim, de bater, na hora que o combate acontece, meu irmão, aquilo ali, cara, o controle vira uma parte do seu corpo. Eu não tenho caô. Aperto um botão, eu sei exatamente onde é que ele vai bater, o que ele vai fazer, etc e tal. Uma coisa que eu sempre fazia era bater no ar, porque era muito melhor bater. Dava muito mais gente. Exato. Que era alguém falando Marvelous! Super! Agora, eu vou falar uma parada que eu quero ver alguém defender. Vamos lá. Se alguém conseguir defender... Estou citando mamilo já, Pedro Henrique. Gummyship e Star Fox na porra do Kingdom Hearts. Consegue defender essa merda. Não. A pergunta que deve ser feita é... Quem jogou isso mais de uma vez que era vez obrigatória? Exatamente. Quem se deu o trabalho de fazer uma nave que presta e que não fosse escrotamente... Que não fosse um design escroto? Porque a minha parecia... cinto de travesti. Quentinho. Fazia mapa parecia não sei o que. Estilos irados e blá blá blá. Fazia muito isso lá. Nossa, eu vou te contar que eu nunca mexi na minha gama chip do primeiro. Era aquela merda do início ao fim. Nunca fez falta. Eu botava só tiros. Eu enfiava em qualquer lugar um lugar de canhão. Aí eu então, beleza. Aqui não encaixa, então vou botar um protótipo de asa que não serve pra nada pra encaixar o canhão aqui. Beleza. Ô, Ninja Amigo. A gente descobriu que você jogando 3DS, você. Não sei quem jogou aqui. Tem que evoluir teu boneco, teu companheirinho 3DS. É. Ele não deu um pitaco, acho que, pra evolução do bichinho. É, Não foi liberando poder nenhum neles. Não teve nenhum boost. Mas esse foi o problema que eu achei muito difícil, que os meus bichinhos eram. Mas jogando fácil também. Não. Joguei no fácil, não. Eu nunca jogo no fácil. Vai tomar no cu. Jogou no médio, jogou no standard. Joguei no standard. Esse não. Porra, moleque, tirar no. Pode critical mode. Critical é a parada, porra. Eu acabei de tirar no critical, foi tanto. Porra, o Gook, você acertou. Nem no proud, brother. Foi mal, nem no proud, você é um merda. Não. Ainda viu. Não, porra. Então, vamos. Parando o tamanho do pinto digital. Parabéns. Porra. Parabéns. Isso responde: Kingdom Hearts é pra crianças, oficialmente. Cara, como a gente descobriu no Baixo Frente Pizza, entendeu? O seu pau fica maior quanto mais jogo você joga dessa geração. A geração seguinte vem, seu pau fica igual ao do seu amigo. E você fica com o pau maior de novo. E a próxima geração é o frio. Aí vem o frio. Não passei essa conversa lá, que bom, cara. Aí vem seu priminho Thundercats bolado. Mas beleza. Desculpa da Jéssica, é assim toda semana, você sabe, né? Ah, tem problema não, vocês podem discutir aumento peniano de boa. Você vai discutir o tamanho do seu pênis também, Jéssica? Ah, eu sou a mais dotada daqui, com certeza. A gente já falou aqui da dificuldade, né, bem ou mal. Então, vamos falar dos boss secretos e finais secretos. Ai, meu Deus. É, ai, meu Deus, que eu comecei a suar aqui. Ai, finais secretos. Você acha que Kingdom Hearts tem uma característica de Final Fantasy que é bem peculiar, que é depois que você zera o jogo, você tem um desafio muito mais pinto duro do que o boss. Que é... Não... E zerar o jogo não é difícil, repito. Exatamente. Zerar o jogo pra mim é difícil. O jogo não é difícil. Mais difícil é matar. Não, mas será o jogo qualquer um consegue fazer. Isso. Derrotar um chefe final de qualquer Final Fantasy não é todo mundo que consegue. Não. Você tem que fazer um esforço muito grande. Você tem que Tem que ter um pau muito colossal. Esses chefes secretos aí são tipo os Omega Weapons? Tipo isso. Ultima Weapon. Tipo isso aqui. Mais escroto em alguns casos. É assim, se você consegue derrotar o cara sem quebrar o controle, tu ganha um achievement. Meu irmão, o Sephiroth do 1 era um pinto duro, moleque. Nossa senhora. Olha só, não queria dizer nada não. Entendeu? Mas só fala isso aí, quem não fez, quem não gastou horas fazendo o level up pra ter o status do Sora em 99, entendeu? De força e defesa. Quem não fez isso, só apanhava do cara, entendeu? Mas era tipo, que ele chegava com uma espadada e tchablau! Ele usava o Sin Harvest, que era um ataque que dava one hit, quase one hit kill. Depois ele mandava pra cima de você pra te matar, mas se você fosse malandro e usasse, eu acho que era o Blitz, que é aquele que joga a espada, assim, e interceptava o ataque dele. Mas ele voava, ele era muito rápido, ele voava de um canto pro outro muito rápido. Aí tinha que ficar rolando no chão que nem o Link, como se estivesse querendo entrar no castelo antes que a ponte te levantasse. Esquivar dele. Aí quando ele ia atacar, você pulava e começava a bater nele pulando e magia e cura. E ninguém morreu. Puta que pariu. É, eu tenho que assumir fraqueza que eu nunca derrotei o Sephiroth no primeiro. Eu sou noob. É, eu tava mais interessado em passar na sétima série. Eu não consigo, não. O Kingdom Hearts, na casa desse meu amigo, né? A gente jogou esse jogo junto. E eu lembro que, tipo assim, era uma época que eu ia direto pra casa do moleque e eu jogava. Muitas vezes ficava jogando. Eu ficava vendo televisão, o moleque dormia. Nesse dia foi tipo assim, a gente botou que no Hearts era tipo 00:30. Aí eu falei, pô, vamos fazer esse chefe secreto, né? a pior decisão que uma pessoa... Aí, você ouvinte, nunca tome a decisão 00:30 de fazer um chefe secreto. Nunca chega 00:30 e falar, vou tentar esse mega desafio aqui. Vai sim que é bom, porque eu ganhei e eu falei, chupa, Sephiroth, chupa. E a partir daí eu tava levando... aí você tava de madrugada em casa gritando chupa, legal. Tava na casa do doce, né? Pior ainda. Do seu amigo. Aí a mãe dele passou no corredor ouvindo chupa. Você tá falando que agora tem um gigante. E depois disso eu consegui matar ele mais umas duas vezes. E era um negócio que você passava uns 2-3 levels só de você passar, matar ele uma vez, que era muito que ele ganhava. Passou na escola? Sétima série? Claro que passei. Certo. Sobre matar o Sephiroth, uma parada que eu acho muito frustrante é que, tipo, todo mundo tem isso em vários jogos. Pô, você fez a parada da sinistríssima final, ganhou o último item final. Ia fazer o que com esse item agora? Nada. Você acabou de ganhar, tipo, a última é pra não sei qualquer Final Fantasy. É pra isso que tem a nova geração. Ela te dá o troféu quando você faz isso, moleque. Aí você ganha aquele troféu assim, tipo, eu matei o Sephiroth. Vai acontecer. 1.5. Aí muda de geração. Tô nervoso. Parabéns, tem a sua vida. Muda de geração e veio frio. Cara, aliás, seria muito legal, tipo, só o próximo jogo, se pudesse linkar, tipo, jogos antigos seus e não, sei não lá, pode. liberar as minhas novas. Acredito que eu tô falando, esse HD 1.5 Mix que vem aí, vai vir com os troféus já, dos dois jogos. Troféus. Vai vir com essa merda aí, vai vir com achievements. É, inclusive já saiu, né? Eu tenho esse jogo. Saiu no Japão. Pro... Né? É, pois é, eu não sabia disso. Eu peguei pro PlayStation Pipichu do compadre aqui. Aí é japonês, mó chateado isso. Pô, chateado. Kingdom Hearts é muito maneiro, por mais que seja uma parada subvalorizada pra caralho, pelo menos primeiro, né? Tipo, tu falou, né? Muito por alto que Kingdom Hearts é maneiro, que você pula, não sei o que, rola, etc e tal. Mas uma parada que é muito maneira de Kingdom Hearts, cara, e tipo assim, fora o fato do Sora tacar pulando, girando, e, porra, o Donald tá gritando no canto, Pateta tá... É muito foda pra ele não, gritando, cara. Sério, obrigado, Donald, porque quando você tá na merda, você acha que perdeu, você tá levando a mão no rosto, aí vem o Donald e... Aí te cura. Aí você fala, valeu, dono. Aí ele morre em seguida. Aí ele morre. É muita injustiça com o Donald, cara. Porque ele tá sempre salvando você. Mas, porra, o cara era bobo da corte, cara. O Pateta não. O Pateta era rei da... Era chefe, né? Era general do exército lá. Escudeiro. É, escudeiro. Não, escudeiro. O Donald era bobo da corte. O Donald era bobo da corte. Não, ele é mago, cara. Ele é mago. Era mago, era mago. Na história, pelo menos até um... onde eu li aqui, eu pesquisei um pouquinho, falava que o Donald era bobo da corte, eu não sei se me trollaram, mas se não for, tá tudo certo. Mas o Donald era que me fazia rir toda a luta, cara, porque sempre ele tomava uma porrada, soltava pena e saía... Era muito maneiro, cara. Aí o Pombo tá aqui só pra imitar o Donald, cara. Moleque, mas isso é muito maneiro, porque, tipo, era uma parada que eu me divertia. E aí, não só isso, né? Tipo, de vez em quando tava lá, pá, não sei o quê. Você habilitou o pulo mais alto. Aí fala, caralho, pulo mais alto. É bonzão. Muito mais alto e era muito maneiro pular mais alto. Foda-se por quê, mas era maneiro. Aí você habilitou planar. Aí você, caralho, agora eu posso voar, moleque. Até quando tu chega na fase do Peter Pan e tu libera o poder do voo, juro, moleque, se todo Kingdom Hearts começasse a ser liberado... Pode pim, pim, pim. Moleque, se você liberasse Fast Glide ou Super Glide, High Glide, sei, em algum momento do jogo, todo Kingdom Hearts pra mim era, tipo, é insuperavelmente o melhor jogo, ou o jogo que me deixasse mais feliz enquanto eu estivesse voando, juro. É, eu achava escroto do burro que o Sora parecia que tava assado, né, sempre. O que tem que rolar nessa porra de jogo aí que vocês estão falando é mega amenizar o Kingdom Hearts. Cada final de mundo, você tem que ganhar o poder de alguém da Disney. Mas espada no Peter Pan. Mas você ganha uma parada em cada mundo, então, mais beleza, ou menos. Então tá certo. Então acho ótimo. É, mas é mais ou menos, né? Ganha a lâmpada do gênio? Ganha. Pô, ia então ser tá foda certo, ganhar cara. O tapete, então, né? Pô. É, o tapete você não ganha, mas você ganha o gênio. Você abre o tapete, pô. Espada no Peter Pan. Rola, espada no Peter Pan. Não, você ganha o pó de pilim-pim-pim. Não, você só ganha na fase dele. É. O que você ia ganhar? Tá. Calda daria pra nadar. Mas você plana. Você não voa. Você plana nas outras fases a partir disso. Você, porra, mas você plana, tipo, badassmente rápido. Sabe que... Não dá mais. Você plana igual o Knuckles, moleque, do Sonic. Seu benchmark de planar é o Knuckles, né? Exato. Falou de jogabilidade, não vamos comentar Super Keyblade, que todo mundo zoa, todo mundo fala que é... É a Keyblade! Enfiar no buraco de... Sério, foram muitas drogas pra inventar essa porcaria, né? Eu acho maneiro. Drogas, mas também, eu acho muito foda, digo mais, faz muita diferença um jogo que você tá de RPG ação, faz, tipo assim, constantemente aumenta, sei lá, ou diminui o tamanho do cabo da espada, aumenta as propriedades de um ponto pra outro. Tipo, agora você tem uma espada que dá mais item, agora você tem uma espada que bate o triplo da distância, agora você tem uma espada que diminui seu combo. Pô, isso faz toda a diferença, muitas coisas. Acho muito bom. O que a Jéssica tá falando é o formato. É. Ela tá falando do conceito da Keyblade assinatura. Cara, não. Eu acho muito legal que é muito melhor do que ele chegasse e pegasse uma espada genérica. Pô, legal. Pô, a arma que ele ele usa tem a ver com o conceito do jogo e é importante pra caramba pra desenvolver enredo, mas poxa, que é bizarro, é. Ah, não. Mas o cara queria fazer uma motosserra, cara. Tudo isso aí cai por terra quando você joga de PSP e você vê uma espada muito cabulosa que aparece no final do jogo e aí tu fala assim, cagaram legal no desenho. Porque, por exemplo, assim, não é a primeira espada bizarra que aparece em jogo de RPG, é só lembrar do revólver do Squall. Mas aquilo existe de verdade, até naquele museu lá em Recife tem um, eu tirei foto. Então, assim... É bem diferente daquele, cara. Não, é igual ao revólver do Squall. É ridículo, eu vou te mostrar a foto depois. Cara, a gente botou, né, o vídeo lá na página Baixo Frente Toco do maluco fazendo... Ensinando, brother! Fazendo uma keyblade de verdade, moleque, irado! Eu não vi, assim, eu só postei, mas eu acho que deve ser irado o vídeo. Eu vi, porra, é animal, cara. Também já vi um vídeo de uma mulher... Tem vontade de ser metalúrgica. É, só dá um pouquinho de vergonha ali quando eles começam a usar, né, a keyblade. O cara destrói tudo com aquela porra, é muito foda, cara. Ele quebra tudo com aquilo. Pra mim, aquilo me fez crer que o Sora pode fazer aquilo tudo com a keyblade, entendeu? Porque o maluco cortou melão com a keyblade. Foda-se. Só que o cara tem 40 centímetros de braço, né? O Sora tem 5, então é meio... Pô, mas o que o Sora não tem de braço, ele tem de alongamento, porque as paradas que aquele moleque faz ali, meu irmão, são de Jesus, não. Não, o que ele tem de pé, né, cara? 55 centímetros de pé. É o maior sapatão da história dos games. Maior sapatão de todos os jogos. Tipo o Mickey. Cara, mas eu vou ser sincero, quando eu vi esse lance do sapato, e é uma parada que eu acho até muito maneiro até hoje. Essa parada de ter um sapato que é meio de palhaço, mas que não é de palhaço, eu acho isso muito maneiro. Não sei exatamente porquê, mas acho muito foda. Mistura de sapato de palhaço com aquele sapato de boliche, né, cara? É um Sideshow Bob, aquela porra, né? Com um zíper. Só que mais inchado. É, como comentamos no episódio anterior, né, o design do Tetsuya Nomura é quase um Rob Liefeld. Bota zíper e bolso e coturno em tudo que ele puder. Meu irmão, quando ele acha que não vai dar certo, ele bota um zíper e pronto. Mas o zíper é o segredo. Já reparou até de onde sai o zíper da calça do Sora no primeiro Kingdom Hearts? Ela vem lá do... Pois é, né? Pois é. É bizarro. É uma ceroula de mulheres na década de 20, aquilo. É, cara, eu tenho zíper. Que essa porra é neoprene. Sei lá, eu fico imaginando o tecido, cara. Não, é que tá. Não é neoprene, porque neoprene aperta. É um neoprene com acolchoado por baixo, então, né? É, neoprene é aquele tecido de roupa de mergulhador, assim. É um neoprene com algodão, com, sei lá, espuma embaixo. Eu, como já disse antes, matei todos, eu digo todos os chefes sequestros de Kingdom Hearts que me passaram à frente, todos. No primeiro eu matei Curtiziça, Phantom, Sephiroth, no segundo eu matei o Sephiroth, isso, os Titãs também no Coliseu, não sei o que, pira toda. O Chain of Memories eu não sei se tem, até porque eu joguei em japonês, então não conta. E algo! Aí eu fui pegar agora o Birth by Sleep, né, peguei o PSP do Ninja Inimigo, fui jogar e falei assim, meu irmão, vou estrondar esse jogo Big Motherfucking Time. Só vou que não. Filho da puta, na moral. Aí cheguei lá no final, o jogo começou a usar o argumento abusado do chefe que teleporta, que é o pior argumento de chefe. Aí ele, o meu ataque vai pegar. Só que não, porque eu me teleportei e desviei desse ataque, né? Aí, bom, cheguei, né? Resolvi, bati no chefe, passei, aí passei pro primeiro personagem, fiz o segundo. Aí quando finalmente tirei com o terceiro personagem, eu fui fazer os chefes secretos. Para minha surpresa, eu tava jogando no Critical, né? Porque eu sempre jogo na dificuldade mais difícil, porque pra poupar os pontos. Né? Porque eu sou pênis é enorme. Não, é pra evitar a fadiga. Cadê o Jaguinho? Vem cá. Aí nessa, descobri que eu tomei uma porrada e eu morri. Aí eu falei, então, isso não é muito certo. Aí eu fiz mais level up, peguei skill, não sei o quê. Cheguei no chefe pra matar de novo, tomei dessa vez duas porradas. Porque Kingdom Hearts tem dois skills que fazem você ficar picadura, né? Que é o Second Chance e sei lá. Que faz você não morrer com uma porrada. Leaf Racer. Eu com duas conta disso. Once More, Second Chance. Once More, Second Chance, exatamente. Aí eu peguei, apanhei que nem um cachorro do chefe secreto, mas falei, quer saber? Vou matar. Aí consegui, eu vi umas estratégias e tal, consegui fazer acontecer, matei o chefe. Aí ninguém fala assim, então, tem o chefe mais difícil agora. Falei, vamos que vamos. Esfreguei as mãos, né, e fui ao encontro do mais forte. Eu não desisto nunca. Meu irmão, eu cheguei no chefe, eu juro, que é tipo a mesma merda que o chefe anterior, com mais teleporte, mais putaria e mais ataques que te matam com uma porrada. Só que o cara tem, tipo, o quadro templo da energia. Cara, eu juro que eu fiquei tentando algumas horas. Eu não passei. Eu falei, foda-se vocês, Square Enix, por botar chefes que me matam com uma porrada em qualquer nível de dificuldade. Isso é errado. Tô frustrado, não aceito isso e pronto. Tem mas aí no Cidade Alerta, né? Achou que ia jogar Kingdom Hearts e jogou Battletoads com Disney. Cara, algum de vocês já chegou a derrotar aquele chefe do Final Mix que o Sora ganha uma coroazinha quando ele consegue derrotar? Eu não joguei Final Mix. Aquele também é uma coisa que não dá. Eu tentei matar, assim, mas é aquele tipo de chefe que você, um minuto de batalha, você já não entende, cara. O Fora não, é um Final Mix só tinha em japonês, né? Ele vai sair agora em inglês. Aí, que vale a tentativa. A Jéssica mandou um corolário, hein? Não matei o chefe, mas joguei o jogo inteiro em japonês e sou mais superior de melhor que vocês. Seus vermes. A palavra é suprema. Vocês falando de Final Boss, eu acho que uma coisa leva a outra. Eu não sei pra vocês, cara, mas uma das coisas que mais machuca a minha alma nessa vida é quando eu morro no Kingdom Hearts, porque eles esfregam a tua morte na tua cara. Sabe como é que é? Eles ficam, eles botam aquele equinho assim em cima e botam a câmera pra girar em volta de você. Você deixou personagens da Disney morrer. A magia morreu. E a culpa é sua. E você é que slow, aí tudo começa a distorcer. Você fica meio levitando. É, aí depois fica seu personagem primeiro, moleque. Seu personagem fica voando, planando com o coração dele, de fora do corpo, em cima dele. Não, mas é tipo torta na cara, cara. Ele vai esfregando na sua cara, a câmera vai girando assim, você morreu. É muito zoado, cara. Morreu, morreu, você morreu. Personagem da Disney, tipo, eu tô querendo comentar sobre o seu sidekick. Cada jogo boa, boa. Tem uma palavra em português pra isso, coadjuvante. Usa, por favor. Não, quando você chega, qualquer jogo novo que você vai entrando, é de Kingdom Hearts, porque que eu lembro só no 1 e no 2 que, tipo, você usa Pateta e Donald. O resto, tipo, é alguma outra coisa. No DS é o Axel, a Xion, sei lá quem for. É, nesse de 3DS são os bonequinhos do Dream Eater. Ok, Axel, sei lá, vamos pra outro. Axel vai ser mega importante no 3, spoiler. O Axel não, o Lee. É, isso que eu ia falar, porque o spoiler é só de você falar que o Axel vai ser importante no 3 é um puto spoiler pra quem só jogou o 2. Tipo eu. Não, o Lee parece importante no 3. Mas sei lá, eu acho que é maneiro ver essa diferença. A coisa aqui foi mais ou menos o que o inimigo falou antes. Cara, não tem nenhum sidekick tão bom quanto o Donald de Pateta, cara. Não, tipo, sempre que eu entro num mundo, eu tiro o Pateta e boto o outro. Mas eu nunca tiro o Donald, moleque. O Donald não. Com certeza. Pô, cara, mas assim, nenhum coadjuvante é melhor que o Donald de Pateta, porque eles nasceram pra isso, né? Eles nasceram pra ser coadjuvantes, pô. Não, mas eu acho que eu arrisco dizer que vários são melhores que o Pateta. Tipo, o Aladdin. Sim. O Aladdin, ele é muito mais porradeiro que o Pateta, porque o Pateta era pra ser porradeiro. Aí você tá pensando em termos de jogo. Eu tô pensando em termos de carisma. Carisma. O Aladdin é um péssimo coadjuvante, porque ele tem síndrome de protagonista demais. Cara. É verdade. Ah, o Pateta é líder de torcida organizada, cara. Ele só consegue sair correndo com aquele escudo pra cima da galera, tá ligado? E vai embora, cara. Tu deixa ele correndo lá de tanque, ele vai usando o posto agora. Alguém no Kingdom Hearts 1, foi uma nada a ver isso. Alguém não escolhe a espada no início? Lembra que você pode escolher a espada? Caralho, ótima pergunta, moleque. É, ótima pergunta. Escolhe outra coisa. Eu sempre escolho a espada. Mas no Birth by Sleep eles vão e cagam na tua cabeça, porque você tem que jogar com os três. No Birth by Sleep são três personagens, cada personagem é um. É espada, outra é magia, outra é escudo. Ah, é? É. Eu não entendi. Me explica como é que é. Você escolhe o que o Sora vai ter? No primeiro Kingdom Hearts, no primeiro, você começa, tipo, no mundo ensinando a pular e bater. Pergunta, tipo, o que pra você, você quer dar força pro seu ataque, pra magia ou pra defesa? Entendi. Só que, tipo, independente, eu acho que independente de você escolher, o Sora, que vai ser o personagem, vai ter mais ataque. O Donald é o cara da magia, o Pateta é o cara da defesa. Nossa, vai mudar muito, sei lá. No Birth by Sleep, você joga com três personagens. Um deles, ele é muito mais focado na porrada, outro é focado na magia, outro é balanceado. Então você é obrigado a... Tipo, você pegou regra nisso ou você realmente leu em algum lugar, você sabe? Porque eu não lembro mesmo disso. Porra, isso tu nota pelo jogo, assim. Deduziu, né? Olha a Aqua. eles aumentam mais. A água é totalmente magia? É, totalmente. A água é mais magia, terra mais porrada e ventos é equilibrado. É, sim. Ok. Outra coisa também que me faz diferença no início do 1, que eu lembrei agora. Você lembra que no início, tipo, você tá indo na Destiny Island, você não sabe nem nada do jogo, e os moradores lá fazem umas perguntas pra você, sim, tipo, o que é mais importante, blá blá blá. Pô, Conan, o que é mais importante na vida? Matar seus inimigos, pilhar seus tesouros e estuprar suas mulheres, é isso? Ou salvar seus amigos, algo assim. Ou salvar seus amigos. Não, é, mas fez isso. Assim. E aí, o que dá mais valor, sabe? Tipo, lealdade ou força ou amor, assim. Ah, entendi. Isso é tipo uma pergunta de início de RPG japonês, assim. Até onde eu me lembro, Brooks, isso daí, essas duas opções, a primeira eu acho que diz respeito a quando você vai aprender cada, porque o Kingdom Hearts tem uma parada maneira, isso entra em mecânico, que é tipo, o level up, ele é estagnado. Se, por exemplo, eu agora pegar tipo, o escudo, e sei lá, o pombo, depois vai jogar e também pegar o escudo, ele vai sempre ganhar as mesmas coisas no mesmo level que eu. Mas se ele pegar a espada, isso inverte a ordem. É isso mesmo. E tem uma parada que é assim, tem um essa outra opção, ela tipo, ela altera, como é que é? É com cedo você ganha umas magias, ou não, sei lá. Não, é assim, você tem uma combinação delas, faz assim que você levela mais rápido no começo, mas mais devagar no final. Tipo, isso, até o level 50 você levela muito mais rápido, mas do 50 ao 100 você demora bem mais. E tem uma outra que inverte isso também. Tá, é tipo, early build, later build, essas coisas. É, tipo carry e starter. Tipo isso. Boa, boa. Aí, parabéns, hein. Usou um termo de MMO pra, de MOBA pra, boa, muito bom. Dessa maneira, agora, eu não sei quem jogou do 3DS, acho que não é spoiler, foda-se. No 3DS também tem um momento que você também tem um papinho que você tem que escolher o que é mais importante. Era tipo o finalzíssimo do jogo. Cara, entrei em desespero, parei o jogo, fui achar um faca, tipo, isso vai mudar a minha vida. Se essa altura do jogo fizer alguma coisa e, tipo, escolher a parada errada que eu não vou ver o filme secreto, eu vou ficar muito puto. Não, mas todo final, vai ser um filme secreto. Você salva antes, joga de um jeito, aí se der merda, você dá load, já que era no final do jogo. Matar o chefão, cara, foi muito difícil. Pokémon me ensinou isso. Pokémon, exatamente. Último, mas não menos importante, eu acho que vale a pena a gente mencionar a trilha sonora e o trabalho de dublagem em Kingdom Hearts, né? Primeiro, pra começar pela dublagem, que eles tiveram a decência, né? Eles tiveram a obrigação, que isso é o mínimo que eu espero quando vou ver a Disney, caralho, de pegar... Decência. É, porque você vai ver um negócio da Disney e você tem a voz deles lá. Então, eles foram atrás dos dubladores de cada desenho da Disney e gravaram com eles. Quando não tinham os dubladores originais, eles pegavam os dubladores das séries de televisão e etc. Então, você tem quase toda a dublagem original da Disney. E em Final Fantasy, a maioria deles não tinha dublagem mesmo, então foda-se. O que abriu possibilidade de fazer algumas coisas bem ridículas. Por exemplo, eu dou aqui uma bala juquinha pra quem me disser quem é o dublador do Sephiroth. Porra, entendi. Alguém famoso, né? Alguém muito famoso. É uma Camel? Não, é a porra do cara do NSYNC. Caralho. Justin Timberlake. Não. Que é, acho que é o que assumiu que é homossexual. O Lance, eu acho. Ah, mas o Lance, é o Sephiroth, né? Lance. Tudo bem. É, ele é o Sephiroth. E quem dubla o Squall? Justin Timberlake. Não. O vampiro da Buffy, cara. O Angel? O Angel, o David Boreanaz. Cara, os três personagens principais, eles eram na época badalados, né? O Sora é dublado pelo moleque do Sexto Sentido. É, o moleque do Sexto Sentido. A Kairi é a menina do Heroes. É a cheerleader. É a Hayley Panettiere. Ela faz Nashville agora. Parabéns a essa menina. O Roxas, ele é o Jesse McCartney, que é cantorzinho. Que é o mesmo. Sério? O Roxas pra mim é o mesmo dublador que o Sora, não é? Não. Roxas é o Jesse McCartney e o Sora é o Rachel Osman. Eu vi que o Mark Hamill também é alguém. Que isso? Não é possível. Caraca. Que isso, maluco? Não, é provável, porque o Mark Hamill dubla. O Mark Hamill, a carreira dele atualmente é de dublador, tá? Então, assim, inclusive, eu já até falei isso aqui no programa, né? O Mark Hamill já interpretou mais o Coringa do que qualquer um que tenha feito Coringa no cinema, então... Uhum. O dublador do Mickey é o mesmo dublador americano da Disney consagrado, que tá lá 32 anos fazendo a voz. O Mark Hamill é o mestre Heracles. É o Heracles. Convenhamos, né, cara? Qualquer um pode fazer o Mickey, cara. Todo mundo tá qualquer Mickey, um, cara. Mas o Wayne lá, o nome dele é Wayne Allwine, sei lá como é que fala isso. É o Wayne. O Mickey, né? O Mickey in real life, ele faz isso há 32 anos e ganha muito mais do que você que a gente vai ganhar um dia, bro. Ah, com certeza. Peraí, ele fazia isso, ele já morreu. Não, ele faz isso, cara, ainda. Não, esse cara morreu. Ah, cara. Ele morreu, pode crer, ele morreu em 2009. Morreu tempo já. Não, tem tanto tempo não. Ele morreu em 2009. Ah, não, mas tem um tempinho, é. Mas ele fez o Mickey. Caixa, a gente não sabe. Ele fez o Mickey no Hearts 1 e no Kingdom Hearts 2. Eu acho que ele é feito em todos que saíram até agora com dublagem, não, né? Não, não. É depois... Saiu, ah, é o 3D, por exemplo, saiu agora. É o Brett, é o quinto dublador. Tô vendo muito mais gente famosa aqui. A Aqua é a Willa Holland, uma garotinha que ela fez DLC, faz agora Arrow. Pô, a Aqua é sabidamente um dos personagens mais inexpressivos da série. Tipo, ela fala, ó, oh, não, ventos. Aqui, achei. E sabem quem faz o Xehanort? Okay. Leonard Nimoy, o Spock faz o Xehanort. Nossa senhora! Caraca. Isso é muito bizarro, né? Eu acho muito bizarro. Caralho! Vocês já pensaram uma versão de Kingdom Hearts dublado em português? Pois é. Pô, oh, ia ser muito maneiro, hein? Acho que seria um dos únicos jogos que eu ia esperar que fosse dublado. Não, cara. Pior que não ia ser bom, não. Porque se fosse na época, cara, o Sora com certeza ia ser o moleque que dublou o Ash. E ele já tá mó velho agora, cara. Ele tá mó velho, com mó voz de adulto, cara. Ele, porra, coitado desse cara. Não ia ser tipo Kaique Brito, não? Sei lá. Não, hoje em dia. Hoje em dia talvez, mas... Isso mas é uma época... coisa, Jéssica, que ia ser impossível no Brasil. Porque eles iam ter que levantar tanto dinheiro pra juntar todo mundo, fazer todas essas porras originais e tal. E a Disney ia querer fazer direitinho. Claro que não, rapaz. Eu acho que ia sair inviável. Aí, diga o que quiser, mas se o Guilherme Briggs estivesse dublando algum personagem, foda-se, né? Ele ia ter que dublar vários, né? Porque ele dubla o Mickey hoje em dia. Sério? Agora quem dubla o Mickey é ele. É, Rei Leão, acho que se tiver o Rei Leão em algum jogo, Simba é ele, né? Uhum. É, porque o outro cara não dubla mais. É, que mais? Deve ter uma porrada de coisa que ele ia dublar. Aí, deixa eu falar mais um. É, quem faz o Ansem the Wise e o Diz é o Saruman, Christopher Lee. Caraca! Foda. Ah, tem mais alguém de Senhor dos Anéis que dubla. Eu acho que o cara que faz o Sandu é o dublador do Hércules no filme. Deve ser no jogo também. Caralho. Bizarro, cara. É muita gente muito famosa. São mais Gandhi. Cara, em português, a voz do cara engraçadão com certeza seria o Lázaro Ramos, cara. Certo. Fatalmente. Cara, que eu tô vendo aqui, realmente, Guilherme Briggs, ele é o Simba, ele é o Tarzan do mundo que o Mamute adora, ele é o Buzz Lightyear, né, se um dia tiver o mundo do Toy Story. É. Ele ia ficar rico, só isso que aconteceu. Então a dublagem não é nem tão impossível, contrata o cara e já é metade do problema resolvido. Verdade. Cara, todo mundo sabe que o mundo do Tarzan tinha que ter o Ed Motta dublando alguém. Fez uma trilha sonora do Tarzan. Por que o Ed Motta? Não entendi. Ele canta. Ele canta. Ah, entendi. Caraca. Manu Elfo. Mas peraí, o Briggs aí não dubla Tarzan, não, cara? Dubla? Eu acho que é ele. Deve ser um desenho animado depois, né? Porque Disney, não dubla ele, não. Não, cara. No filme é aquele Eduardo... É, Dumas Covis, porra. O ator da Globo. Sério? Eu lembro dessa porra. Verdade. Quero falar Dumas Covis como Tarzan aí. Ficou bom até. Aqui na Disneypedia. Ah, mas deve ser na série de televisão que saiu depois, né? Provavelmente tem uma. É, pode ser. E aí deve ser o Guilherme Briggs mesmo. Agora. Isso, do filme era Eduardo Moscovis. Uma coisa que eu tenho que bater palmas também é pra trilha sonora de Kingdom Hearts, que é animal, um trabalho... Ah, porra, cara, é só pegar a música da Disney, não tem? Não, trilha sonora, mas eu sou... É original a trilha sonora, é muito boa, já ouvi. Não, e agora eu jogando o 3DS, tipo, do nada eu percebi, tipo, eu tava no Traverse Town, que é um mundo que acho que tem quase todos os jogos, a musiquinha de sempre, Traverse Town, calminha, não sei o quê. Ah, tem um parênteses até importante no que se refere à música do Kingdom Hearts, porque mostra a evolução de uma artista, né? A Yoko Shimomura, que é a compositora principal, sim, ela compôs, por exemplo, Final Fight. Foi o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos ali. É horroroso. Final Fight, porra, é horroroso a música. A trilha sonora de Final Fight é fraca mesmo. É imunda. E ela fica pior ainda quando você compara com Streets of Rage, né? Que é a comparação padrão. Mas depois ela evoluiu dentro da própria Capcom mesmo. Ela participou do Street Fighter. E aí depois, quando ela foi pra Square, ela simplesmente Front fez Mission. Super Mario RPG. Front Mission, Parasite Eve. E aí, eu acho que ela é a compositora de Kingdom Hearts. Não sei se é de tudo. Ela é, mas é a principal, pelo menos. E ela fez um trabalho genial, não só com as músicas originais de Kingdom Hearts, mas com os remixes. Cara, quem é que canta a Simple and Clean? Isso que eu ia falar. Tem uma artista, uma japonesa popstar, que já cantou abertura de mil e um animes diferentes. E ela é um nome famoso aí, principalmente pros otakuzinhos aí, que é o Tada Ricardo. Exatamente. Olha aí, a otaku sempre revela aí, ó. Ah, não sei, eu tenho uma amiga, sabe? Não, e pior, né? Ainda fala com o sobrenome da frente, né? Pra falar, porra, não, sou otaku e fala o sobrenome antes. Não, não. O nome seria Ricardo ou Otada? O nome dela é Otada mesmo. Não, cara, acho que o primeiro nome dela é Ricardo, hein, cara. É? Eu não faço ideia. Você fala com o Ricardo. Mas essa mulher. Não é essa mulher cares? Que é. Não é essa cantora aí que na verdade é americana, criada no Japão, uma porra dessa? Tem uma dessas cantoras aí de anime que é uma parada dessa. É uma nascida nos Estados Unidos e criada fora. É essa mulher mesmo, ela nascida em Nova York, olha só, que maravilha. Mas ela tem uma puta cara de oriental. Ela não, ela deve ser filha de Japão. Ela é japonesa, nascida nos Estados Unidos, né? E pra ser popstar no Japão ou na Coreia ou nessas porras aí, tu tem que ter cara de chinês, senão tu nunca vai ser ninguém no mundo popstar lá, né? Tu tem que ter um olhinho puxado e boy band, né? É isso que vende lá fora, lá do outro lado do mundo. Cara, essa Ricardo Tada, eu lembro que quando eu frequentava fórum de anime, assim, quando tinha uns... Na época eu jogava até o Kingdom Hearts, né? 16, 18 anos, sei lá. Nego falava muito dessa mulher, cara. Tipo, não aguentava ouvir nome dessa mulher. Ele cantava tudo quanto era música, de tudo quanto era desenho, cara. É bizarro essa porra. Mas depois não comecei a ouvir falar, porque também saí dessas porra, né? Uhum. Mas ela é um nome muito famoso e é um nome de peso nessa indústria pop lá do Oriente. E ela tem um nomezinho certo aqui, principalmente pra quem gosta mais de anime e tal. Ela fez um ótimo trabalho também com as músicas Simple and Clean e Sanctuary, que são as versões em inglês. E ela mesmo... Sanctuary é muito chata. Eu me amarro, vai se fuder. Sanctuary, ela em japonês, em inglês eu não sei, acho que também é. Tem umas partes invertidas, pai. Uma mensagem subliminar, tipo. Porque quando tem coisa invertida, nego sempre acha que vai ouvir, tipo, eu amo demônio. Alguma coisa assim. Pode dar uma Xuxa, né, cara? exatamente. Mas não, é só. Olha aí, certo, hein? Fosse dublar em português, Xuxa, uma candidata forte. verdade. Cara, aí a parte escondida na música seria: tá duro, Mussum. Falou agora de Xuxa, eu me lembrei logo que Kingdom Hearts é uma abertura tipo Digimon, sabe? Angélica. Eles vão buscar a chave pra abrir o lacre no seu coração. WhatsApp já tá muito melhor que a abertura de Digimon da Digimon. Cara, pra quem não sabe, eu sou um artista registrado no Last FM, tá? Procurar Elato lá, alguém cadastrou pra novo. Estamos chegando mais uma vez. Faz o seguinte, fala que nem o Pato Donald, Pombo, por favor. Estamos chegando mais uma vez no final do podcast, eu gosto. Por favor. Opa, vou falar que nem você então. Quase igual. Ai, cadê o filerado pra ouvir isso agora? Eu gosto de jogo. Não faz isso não, cara. Ele vai bugar até amanhã, cara. Quem consegue aqui defender e falar Kingdom Hearts é uma série que merece ser jogada. Se você não jogou, jogue. Se você tem preconceito, supere. Se você não gostou mesmo assim, você é um escroto. Rapaz, não sei. Não sei se merece mesmo de fato, mas que ela promove o poder da amizade. Ela de fato, que eu vi Disney Ming prestando PSP pra Mamute, Brooks, prestando 3DS, Paris Inimigo. Aí o Pombe prestando PS Vita pro Go Gustavo. Não tem nada a ver com Kingdom Hearts. Ótimo, impressão no Xbox, não sei o que, cara. O Goku já tá na fila aqui querendo meu PSP pra jogar o Brother Sleep. Eu tô na tela. É, convenhamos que essa é a única maneira de você conseguir acompanhar Kingdom Hearts, a não ser que você seja muito rico, mas. Ou ser rico ou ter amigos. Exatamente. O jogo tá em 5 plataformas, cara. Esse é o poder. E esse 3, qual que nunca sai? PS2, PSP, 3DS, DS. S3DS, PSP, PS2. Eu acho que o Kingdom Hearts 3 vai sair junto com a parte 3 do Half-Life 2 e a formatura do Beijo Inimigo. Exatamente. Cara, e o podcast de Halo, do Baixo de Sul. Kingdom Hearts 3. Eu já falei que meu primeiro PlayStation vai ser o que eu vou comprar pra ter o Kingdom Hearts 3. Não sei se vai ser PlayStation 4, 5 ou 6, sei lá. Enquanto isso, tu fica assim, pô, inimigo, me presta PlayStation 3 aí, quero jogar agora for 3, quero jogar não sei o que, sei o que lá. Pois é. Aí, você vê quando foi o podcast de God of War 3, eu tô te pedindo isso há muito tempo. Fala aí, Mamute. Cara, o Kingdom Hearts 3, a verdade é essa. Ele só vai vai sair quando o Final Fantasy XIII Versus sair. E que eles estão usando a mesma engine pra fazer os dois jogos. E convenhamos que hoje em dia a gente falou de muitos títulos de peso da Square, várias paradas que a Square não tá conseguindo mais manter o mesmo sucesso, como a própria série Final Fantasy e diversos outros títulos. Agora, Kingdom Hearts não tem... o sucesso da série Kingdom Hearts é crescente. Assim, você vê pessoas que eram fãs, você vê pessoas novos fãs e vendendo cada vez mais. Eles lançam em 5 mil plataformas. Vendem nas 5 mil plataformas e foda-se. Eles já mandaram um bunda lelê pra essa merda. E, cara, parabéns, brother. Sério. Se o jogo não é bom e vende assim, puta que pariu. Imagina se fosse bom, né? Pra quem até quer mandar. Com certeza. Imagina lá em casa todos os consoles pra eu jogar todos. Mas aí é isso mesmo. Faça uma peregrinação da amizade, como ensina o próprio Kingdom Hearts. Use o seu poder da amizade para juntar todos os consoles de seus amigos e jogar Kingdom Hearts, cara. Jéssica, então, se a pessoa gostou muito da sua voz, gostou muito das suas opiniões e a forma que você pensa sobre Kingdom Hearts e diversos jogos, onde mais ela pode ver o seu trabalho? Então, tem um canalzinho no YouTube em que eu finjo que sou uma pessoa muito bem educada e que está com muito videogame, que é o Game Pauta. Se quiserem dar uma olhada, tô sempre lá. youtube.com/gamepauta, é isso? É isso? Isso, twitter.com/gamepauta e youtube.com/gamepauta. E sei lá, o que ela falou? Ela caiu? Não sei. Não sei. Pois é, não, caiu, ela caiu. Ela caiu. Que maravilha, hein? Caiu na hora, já parece que foi armado. Exatamente. Caiu, mas todo mundo entendeu? Game em Pauta, youtube.com/gamepauta, muito divertido. Estamos esperando o convite. Jéssica, quando você estiver ouvindo isso aí, convida a gente pra participar lá. A gente vai se achar muito maneiro. E o Pombo, se você quiser ouvir mais o Pombo, e puta que parece muita merda que ele fala, essas imitações do Pato Donald, de Pombo e de What? cara, a galera tá cansada de conhecer as nossas babaquices. Eu sou do podcast Tanguinha. Se você quiser acessar lá, podcast Tanguinha, www.podcasttanguinha.com. Na verdade, não é isso, não. É TanguinhaCorp.com. É isso aí, é o nome dessa porra. É isso aí. Não tem BR. Aí, não tem BR, é só .com. Se você quiser acessar lá, fica esperando o CDZ Parte 3, que vai sair junto do Kingdom Hearts 3, junto da formatura do Ninja Inimigo e podcast Halo. Vai sair tudo junto. Isso aí. E junto com isso também vai sair o podcast novo do Sinatra's Happy Hour, do Mamute. Esse vai sair bem, esse aí. Explosa a galera. Tá tão perto de sair, cara, como a gente tá tão perto de gravar também. Isso, vai sair, vai sair. Porra, vai sair também a... Como é que é o nome da prova que o Bruno faz depois que faz direito? OAB. A OAB, vai sair junto com a OAB do Brooks também. Enquanto você fizer a OAB, pode crer. E o meu doutorado. É, isso aí. Enquanto isso, a gente só fica aqui com um abraço e até semana que vem. Qual será o tema da semana que vem que faz o mês de abril? Opa, tá, porra, maravilha. E o Bruno não atende. Que o Bruno na zoeira. Caralho, Bruno Lúcio mora de frente pra lagoa e porra, a internet não funciona, brother. Isso trola completamente o conceito de alta sociedade que eu tenho. Pois é, cara. Acontece com mais frequência do que Pois é, pois é. Aí tá eu e o Pombo de humilde aí, ó. Porra, conexão. Porra, São Cristóvão, cara. São Cristóvão aqui todo dia. Todo dia acerta o tiro na caixa aqui, pô. É, cara. Anteontem eu achei que ia rolar míssil. Ontem, né? Eu achei que ia rolar míssil aí por causa do aniversário do Kim Song-il lá, fundador da Coreia. Máximo que teve é tiroteio aqui perto de casa, pô. Cara, é impossível fazer história pra todo mundo. Peraí. Tá travando pra todo mundo? Pra mim tá um pouquinho. Caraca, moleque, muito tipo tá embolado. Tá cortando pra caramba. Então vamos fazer o seguinte, lá você voltou agora. Feito pra cacete! Alguém lembra o que a gente tava falando? Deixa eu dar onde parou. A última parada que o Ninja Inimigo falou foi.